2, lateral direito Varela. Aí procurando aqui, cadê os zagueiros? Cadê aqui? 23, Davi Luiz. 15, Fabrício Bruno e meia dúzia, Ayrton Lucas. Meio de campo de 8, Thiago Maia. 32, Arturo Vidal. Número 7, Everton Ribeiro. E 14, De Arrascaeta. No ataque, 10, Gabigol. 9, Pedro. Flamengo, então, escalado pelo técnico Vitor Pereira. Um repeteco do Mengão. 1, Santos. 2, Varela. 23, Davi Luiz. 15, Fabrício Bruno e meia dúzia, Ayrton Lucas. Meio de campo de 8, Thiago Maia. 32, Vidal. 7, Everton Ribeiro, capitão. E 14, Arrascaeta. No ataque, 10, Gabigol. 9, Pedro. A escalação do time do Flamengo, Miltasso. E olha, a bem da verdade, com todo respeito ao grande jogador Gerson, mas a França fez um trabalho péssimo na vida dele. Ele não jogou nada lá. E não tá jogando nada no Flamengo. Na Europa, de forma geral, né, Milton? Quando ele esteve na Roma, não jogou nada. Na Fiorentina, não jogou nada. Então, quando sai do país, tem muita dificuldade realmente o Gerson. Então, ele tá jogando com o nome no Flamengo, pelo que ele fez lá atrás, entendeu? Se fosse assim, vamos pegar o Pelé de novo com 17 anos, arrumar o futebol brasileiro e do mundo, tá bom? Agora, outro que joga com o nome também é o chileno de cabelo horroroso. Como é que ele chama mesmo? É o... Como é que chama o chileno aí? Arturo Vidal, o rei tá Arturo, de acordo com os chilenos. Ele está jogando com o nome também. Milton Neves, escuta aqui, como é que faz pra gente ir lá no Terras Altas, hein? Primeiro mundo. Uma coisa maravilhosa, lá do Latifi Abrão Júnior, o maior flamenguista do mundo. Vamos ouvir. Olha, eu tenho aqui uma grande dica para você e sua família aproveitarem o verão com a família, hein? No Hotel Terras Altas, um resort espetacular, entendeu? Lá em Tapicerica da Serra, você encontra piscinas cobertas e descobertas, sauna, academia, parque infantil, campos e quadras esportivas e muito mais. Além de muito espaço em meio à natureza, com trilhas ecológicas e atividades para a criançada. As diárias são com pensão completa, hein? E tudo isso fica a apenas 25 quilômetros da capital paulista e é uma ótima opção para eventos corporativos. Acesse Terras Altas, tudo junto, terrasaltas.com.br. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E agora, como prometi a vocês, nossos comerciais, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio. Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Quer uma dica para aproveitar o verão com a família? No Hotel Terras Altas, você encontra piscinas cobertas e descobertas, sauna, academia, parque infantil, campos e quadras esportivas e muito mais. Além de muito espaço em meio à natureza, com trilhas ecológicas e atividades para a criançada. As diárias são com pensão completa. E tudo isso fica a apenas 25 quilômetros da capital paulista e é uma ótima opção para eventos corporativos. Acesse terrasaltas.com.br. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O Teatro Itália Bandeirantes, um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo, atualmente vem se modernizando para receber grandes produções teatrais. Com fácil acesso ao lado do metrô República, o Teatro Itália Bandeirantes a cada mês está com uma nova programação esperando por você. Venha apreciar a nossa cultura. Acesse teatroitaliabandeirantes.com.br e adquira seu ingresso. Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Meu amigo, você também acha que cada cor conta uma história? É nisso que a Suvinil acredita. Afinal, são mais de 60 anos de mercado e tradição. Se o seu lar está precisando de novos capítulos, pode contar com a Suvinil para escrevê-los. Acesse agora o site www.suvinil.com.br e veja todas as opções disponíveis, dicas de uso e sugestões para quem quer dar aquela repaginada em casa. Tinta Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Concentração. Grande jogo no Maracanã. O Flamengo tem que ganhar ou vencer. E por 2 gols, hein? Aliás, ô Solé, havendo 1-0 pro Flamengo, é prorrogação ou pênalti direto? Penalidades máximas. Não tem prorrogação, né? Não. E estão crucificando o coitado do Santos lá, viu? Porque é um goleiraço. Mas quando o time empata ou perde, a culpa é dele. Já fritaram aquele outro goleiro que sumiu do mapa. Por falar em Santos, Milton, qual que é o nome dele? Geovásio de Souza. Quase isso. Aderbar. Como é que é o nome dele? Aderbar. Então, tinha um outro goleiro. O problema é que é neto, hein? Então passaram o nome adiante, hein? Sacanearam o rapaz, hein? Como é que é o nome mesmo? Aderbar. É bom porque ninguém tem outro nome, não ser o filho dele, né? Não, o pai e o avô, né? Porque ele é neto. Que beleza de família. Então passaram adiante aí o Aderbar. Lembra daquele outro goleiro bom também, negro, mandou falhando e tiraram ele, ele sumiu, o Hugo. O Hugo. Lembra? É, o Flamengo mandou embora, tá lá no Japão já. É, mas lá no Japão, você sabe como é que é. Você ganha num mês, entendeu? Aquilo que você ganharia no Brasil um ano e meio. Como diria o outro, né? Só anda de carro importado, né? É, como diz o Macedo, né? É. São Paulo foi decidir o Mundial de Clubes lá no Japão contra o time do Barcelona, né? E aí ele chegou no café da manhã, ele ficou dando uma olhada na rua de frente ao hotel, Hotel Keio, lá no centro nervoso de Tóquio, um lugar maravilhoso. Estive lá durante uns 20 dias, acompanhando o meu Santos. Tomamos de 4-0 do time do Barcelona, fora o baile. Entendeu? Mas é uma delícia aquilo lá. O Japão é maravilhoso, sem dúvida alguma. Você já foi no Japão em lua de mel, não? Milton, o lugar mais longe que eu já fui na minha vida foi para Guayaquil, no Equador, para fazer a final da Libertadores do ano passado. É, Guayaquil no Equador é a mesma coisa. Do Japão. Uhum. Escuta aqui. Só vamos... tem carro importado lá também, Milton. Ah, é. Aí o Macedo. Aí o Macedo ficou olhando lá. Meu Deus, aqui só tem carro importado. Ele, outro dia, no Domingo Esportivo, ele falou. Eu falei isso mesmo, porque eu nunca tinha saído do Brasil, ué. É que esse carrão bonito lá. Aqui eles têm só carro importado. Tudo fabricado no Japão mesmo. Então vamos. Eu quero o hino, por favor, do Flamengo e de tanta gente. O meu pai, que está no céu, desde 1960, só com 39 anos. Eu tinha 8, meu irmão tinha 9. E ele era Flamengo. Então ele falava: menino, tem que torcer pro Flamengo. É, porque o time é muito bom. Fernando, Joubert, Pavão, Jadir e Jordan, Carlinhos e Moacir, que tá velhinho, campeão do mundo na reserva do Didi na Copa de 58. Tá numa má situação lá, coitado. Gente boa demais. E o ataque era Joel na ponta direita, Henrique e Dida na área, e na ponta esquerda o Zagallo. Dali uns tempos o Zagallo foi pro Botafogo e aí efetivaram o Babá, um ponto esquerdo do Ceará, que hoje mora no céu. Vamos lá, tá aí o hino do Flamengo. Vamos falar do Flamengo atual. Vamos lá, Milton, porque o Flamengo atual gosta de um menino da vila, hein, Milton? Gosta de um jogador formado no Santos, gosta de um cara que já vestiu a camisa mais pesada do futebol mundial. E o Flamengo tenta agora a contratação novamente, Milton, do Ângelo. Atacante de apenas 18 anos de idade, ele que tem 107 jogos como atleta profissional do Santos, só marcou 3 gols, teve um pequeno problema, né? Uma pequena rusga com parte da torcida do Santos, que vaiou o Ângelo em um jogo. O Ângelo respondeu xingando a galera, não pegou bem, ele fez reunião até, né, com alguns torcedores para pedir desculpas, mas o Flamengo ainda não desistiu dessa contratação. O rubro-negro carioca, que inicialmente ofereceu 8 milhões de euros pelo Ângelo, agora vai fazer uma proposta oficial de 10 milhões de euros, quase 56 milhões de reais, para contar com o Ângelo. Lembrando que o Flamengo tem até o dia 4 de abril, né? O Flamengo e os outros times do futebol brasileiro tem até o dia 4 de abril para contratarem jogadores, porque a partir do dia 5, a primeira janela de transferências do futebol brasileiro fecha, Milton. Olha, eu fui conselheiro do Santos Futebol Clube, eleito duas vezes lá na Vila Belmiro, e se eu estivesse lá, eu ia falar, vende. 60 milhões na mão, o Santos está precisando de três coisas, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse Ângelo, é claro que é bom, tanto é que o Flamengo quer levá-lo, entendeu? Mas eu venderia na hora, entendeu? Eu queria perguntar pro Pretzel, mas o Pretzel hoje, o dedão dele, diga. Um problema sério no dedo dele, aqui, né? Encravou o pé dele. Tô com o pé louco. Você tem que ir na pedicure, rapaz. Vai na pedicure. Né? Na manicure também, que tuas unhas estão horrorosas. Ô, Milton Neves. E o nosso querido Osasco Plaza Shopping. Bom, eu queria que você falasse agora da Romac. A Romac e a Cargill, esta dupla que alimenta as gôndolas dos supermercados do Brasil com a rede Paulistão, no interior de São Paulo, do Grupo Peralta. Meus amigos da Rádio Bandeirantes, a distribuidora que leva até você os produtos das melhores marcas e mantém a sua loja sempre abastecida e organizada, é a Romac. E agora a Romac também coloca à sua disposição a linha completa de produtos da Cargill, a gigante Cargill, é isso mesmo. Portfólio completo de óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos Maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola, tarantela, entre outros, tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Entre você também em contato agora com a Romac pelo 011 3019 2810. 011 3019 2810 e solicite o atendimento de um vendedor ou acesse agora Romac com dois M's de Maria. romac.com.br. É isso aí. A Romac é a sua grande parceira de grandes negócios em suas gôndolas. Olha, todo mundo sabe que eu não gosto de propaganda, né? Nunca fiz merchan na vida e tal. Mas o time lá é o Del Valle, que é suco aqui no Brasil, né? Mas eu não gosto do Del Valle, não. Eu gosto do Maguari. O Maguari que fica lá em cima. Não é meu anunciante, entendeu? O Maguari lá no Nordeste. É um suco maravilhoso. E o Del Valle vai jogar com quem? Por favor, vamos lá, meu caro Gustavo Soler, o mais solerte dos repórteres do Brasil. Vamos lá, Milton, até porque o time do Independiente Del Valle foi três vezes a campo nesse ano de 2023 e venceu os três jogos. O time do Del Valle também já escalado pelo seu treinador, o argentino, pegar aqui o nome, o Martín Anselmi, técnico argentino, então no comando técnico do Del Valle, que vem a campo com o Ramírez, Garcia, Schunk, são cinco defensores, Carabarral, Caicedo e o Dias, meio de campo sendo formado por Faravelli, o Sornosa, ex-jogador do time do Corinthians, também da equipe do Fluminense e o Pelherano, e no ataque a presença do Alcivar, a escalação então do time do Independiente Del Valle, que tenta, Milton, conquistar mais um título internacional, tenta conquistar a Recopa Sul-Americano, Del Valle, que venceu na última temporada a Copa Sul-Americana contra o São Paulo, jogo que aconteceu na Argentina. E um fato curioso, né, Milton, essa final na Argentina, como Del Valle, aí não é nem força de expressão, é um fato mesmo, Del Valle não tem torcida, já que é um time muito novo, e aí torcedores da região que vão ali, mesmo aqueles que torcem para a LDU, torcem para pro Emelec, para outros times do Equador, eles vão lá para ver o Del Valle, mas sem torcer, vão lá só para acompanhar um bom jogo. E aí, na final da Sul-Americana, como o Del Valle não tinha torcida, simplesmente, Milton, a Comebol, para passar menos vergonha com a final única, colocou à disposição de torcedores locais, ou seja, de argentinos, uma possibilidade. Se alguém fizesse um gol, ganhava um ingresso. Isso mesmo, Milton. Eles estavam dando ingresso para quem chutasse a bola da Comebol na direção do gol, acertasse o gol, você ganhava o ingresso e mesmo assim o estádio não encheu. Opa, não sabia disso, né? Por isso que eu falo, você é o mais solerte dos repórteres, viu, Soler? Agora eu estou recebendo a informação aqui que o Alexandre Pretzel e o Pedro Martelli estão juntos e agora pedindo carona, porque furou o pneu do DKV Vemag do Pretzel. Eles estão na rua lá, nos caras americanos, desesperados. Vem a pé, pô. Sabe, é do lado aí, pô. Vem a pé, pô. Quem faz escala, precisa avisar esse pessoal que tem que chegar na hora. Porque esse negócio de começar o jogo, depois de 15 minutos o cara chega, não pode. Ô Milton Neves, e o Terras Altas? Vai lá. E depois o Flávio Cavalcante. Olha, eu tenho aqui uma grande dica para você e sua família aproveitarem o verão com a família, hein? No Hotel Terras Altas, um resort espetacular, entendeu? Lá em Tapicerica da Serra, você encontra piscinas cobertas e descobertas, sauna, academia, parque infantil, campos e quadras esportivas e muito mais. Além de muito espaço em meio à natureza, com trilhas ecológicas e atividades para a criançada. As diárias são com pensão completa, hein? E tudo isso fica a apenas 25 quilômetros da capital paulista e é uma ótima opção para eventos corporativos. Acesse Terras Altas, tudo junto, terrasaltas.com.br. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E agora, como prometi a vocês, nossos comerciais, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio. Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Chega mais, chega mais. HG é na casa. Pra chegar tranquilo, agora vem com a gente. Onde tem um HG é muito chão pela frente. Aguenta toda a curva, aqui tem confiança. Novo lado, chão batido, passa firme em segurança. Chega mais, chega mais. HG é na casa. Amortecedor é HG na cata. É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Juntos, salvamos vidas. Quer uma dica para aproveitar o verão com a família? No Hotel Terras Altas, você encontra piscinas cobertas e descobertas, sauna, academia, parque infantil, campos e quadras esportivas e muito mais. Além de muito espaço em meio à natureza, com trilhas ecológicas e atividades para a criançada. As diárias são com pensão completa. E tudo isso fica a apenas 25 quilômetros da capital paulista e é uma ótima opção para eventos corporativos. Acesse terrasaltas.com.br. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Minha gente, este recado é para você que está precisando fazer alguma obra, reforma ou pintar a sua casa e não tem a ferramenta certa. Olha, sabia que na Casa do Construtor você pode alugar vários tipos de equipamentos? Precisa de uma furadeira? Aluga na Casa do Construtor. Precisa de uma máquina de pintura? Aluga na Casa do Construtor. Andaimes, escadas, betoneiras, marteletes? Aluga tudo isso na Casa do Construtor. E não é só isso, não. Você está precisando limpar a casa? Você também pode alugar lavadoras, aspiradores de pó e enceradeiras. Seu sofá está sujo? Aluga uma máquina para limpar esse sofá na Casa do Construtor. Alugar é muito mais fácil, muito mais barato. Você usa o equipamento pelo tempo que precisar e só paga por isso. A Casa do Construtor é a maior rede de aluguel de equipamentos do Brasil e entrando agora na América do Sul também. Afinal, são mais de 350 lojas. Acesse aí, tudo junto, ó, casadoconstrutor.com.br. E boa construção para você. Concentração. Isso mesmo, Casa do Construtor de Rio Claro para todo o Brasil, hein? Um grande sucesso. O negócio é alugar. Você está querendo reformar ou construir? Você tem que alugar. É muito mais barato. Entendeu? Você fica com o equipamento 2, 3 meses e tal na tua casa e depois devolve. Agora você compra betoneira, andaime. O que você vai fazer com isso? Depois que a obra terminar. É uma coisa óbvia. O placar desta terça-feira, repita, Bruno Migliosi. Vamos lá, Milton, porque aquelas coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Copa do Brasil, acabou a luz no jogo entre Tocantinópolis e América Mineiro, lá na cidade de Tocantinópolis, que tá chovendo muito, então sem luz já mais de 20 minutos no estádio na Copa do Brasil. Primeiro tempo, o América vence por 1-0. Lembrando que passou de 30, o árbitro tem autorização de encerrar a partida pelo regulamento da CBF. Além disso, Milton, temos também outros jogos da Copa do Brasil. O Democrata de Governador Valadares está vencendo Santa Cruz por 1-0. E temos o Real Noroeste e Vila Nova empatando por enquanto sem gols. Pré-Libertadores, o Cerro Porteño vence o Curicó Unido do Chile. Placar de 1-0 no Paraguai. Esses os destaques dessa terça-feira, Milton. Ô Bruno Migliosi, que time chileno é esse? Como é que chama? É o Curicó Unido. Conhecia, Milton? Pô, esse eu nunca ouvi falar, ué. É da cidade de Curicó. Curicó. Ô Solera, o que vem a ser Curicó? Por favor, discorra sobre o tema, porque assim o Prétio chega, o Pedro Martelli também. Meia hora pra você, por favor, Soler. Ah, Milton, Curicó, nome de pássaro, né? Não parece nome de pássaro? Mas não, não sei, nunca vi falar. Eu conheço a Cabeça de Fogo, uhum. que a turma fala Canário da Terra. Canarinho, amarelinho, é Canário da Terra. Entendeu? Não é esse negócio de não sei o que que fica... Aquele Alexandre Prestes também, que não sabe nada de roça, entendeu? Fica... Ele fala mal do Canarinho da Terra. Sim. É Canarinho, Canarinho e pronto. Vamos lá, pois não. Mas é um nome indígena, né, Milton? Dos índios ali da região chilena de Curicó. Então é um nome indígena, deve ser alguma homenagem, né, para o povo daquela região, que fica em Maulé. A região onde fica Curicó, onde tem o glorioso Clube Desportivo Curicó Unido. Quem é o prefeito dessa cidade? O prefeito da cidade é uma grande pergunta, né? É Juan Cisneros Silva. Pode ser. Bom nome de prefeito, né? Atenção, Brasil! Pedro Martelli, inventado pelo Neto, e eu inventei o Neto, sempre chegando em cima da hora. Parabéns pra você, Pedrinho Martelli. Você tá começando muito bem, pode falar. Javier Muñoz Riquelme, o prefeito de Curicó. É, o meu chute aqui foi lá na linha de fundo. Pedro Martelli, crack, como é que, né, vai, Riquelme, Pedro Martelli? Você vai narrar o jogo, nós estamos falando do jogo, Pedro Martelli. Ô, boa noite, Milton. Boa noite a todos os ouvintes da Bandeirantes. Gustavo Soler, Michel Lopes aqui na mesa de som, ao Bruno Milhose. Pois é, Milton, daqui a uma hora teremos Flamengo Independente Del Valle. Quem sabe o Vitor Pereira consiga se salvar por mais um tempo, né? Até porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Maracanã vai estar lotado, a expectativa é alta do torcedor do Flamengo, claro, em função do grande elenco que tem, e pode ser o primeiro título da temporada. Sob o comando de Vitor Pereira, tomou um sacode do Palmeiras na outra disputa de título. Se o Vitor Pereira não ganhar o título hoje, ele tá fora, Milton Neves. Tomara, técnico chato, mala, péssimo, e não tem palavra. Olha, deu cano no Corinthians. Eu, como corintiano, tô revoltado. Porque o sujeito falou, minha sogra tá doente, então eu tenho que voltar lá pra cuidar dela. Aí perdeu esse último jogo, olha, a sogra piorou, hein? Piorou. Então volta pra lá, português, volta pra lá, um país maravilhoso. Vai pra lá e não volta mais, porque você é muito ruim. Pra mim vai ser 2-0 pro Flamengo, viu, Martelli? Mas tomara que perca o título, porque assim mandou ele embora. Esse técnico não é bom. Ô, Milton, mas me conta uma coisa, Tudo bem que da forma com que ele saiu do Corinthians, ele manchou muito a carreira dele, mas o trabalho no Corinthians pra você não era legal, é isso? Nota 4,21. Tem que voltar pra... A sogra melhorou uma hora, né? Depois ela passou. Agora parece que tá mais ou menos. Ela melhora, volta, fica doente. Ela sara, depois fica doente. Entendeu? Esse cara arrumou o negócio da sogra. Foi uma vergonha. Já tinha acertado com o Flamengo há muito tempo. Ficou feio, né, Milton? Ficou horroroso. O que, é que o senhor espera da porfia de hoje, hein? Olha, acredito que serão 11 contra 11 e um vencedor no final. Não, brincadeiras à parte, é o seguinte, acho que o Flamengo vai com tudo para cima do Independente Del Valle, vai tentar ganhar nos 90 minutos, vai ter a força do seu torcedor, mas eu chamo atenção para um ponto, viu, Milton? Geralmente, quando o Flamengo não consegue começar os seus jogos vencendo, passa aquela ventania no Maracanã, que o torcedor do Flamengo já começa a ficar um pouco mais incomodado, se o jogo não está funcionando. O Independente Del Valle a gente já viu em títulos expressivos, inclusive contra time brasileiro, contra time paulista, a gente já viu que ganhou do Flamengo fora ou dentro de casa. O Independente Del Valle não vai sentir essa pressão, não. E esse é o ponto de atenção. Se o Flamengo não começar ganhando o jogo, eu acredito que o Independente Del Valle pode sim complicar a vida do Flamengo, só que o meu palpite é que o título fica com o Flamengo pela força do elenco e pela força também do Maracanã em si. Só chama atenção para esse ponto que pode mudar a história do jogo. Agora, ô Martelli, qualquer time daquele país aí é muito bom. O futebol deles está muito bem, cara. Ganhar de time colombiano aí não é fácil, não. Os caras conhecem futebol. Equatoriano, desculpa. O Equador também é bom. A maioria de jogadores negros muito fortes, competentes, entendeu? Aqui temos que abrir os olhos aí, porque senão pode dar zebra. É, a gente tem que lembrar, né, Milton Neves, que geralmente o futebol equatoriano ele não tinha tanta atenção até pelos resultados nas eliminatórias de Copa do Mundo. Não era um time que, quando tinha sua seleção jogando, conseguia classificações para a Copa, mas não foi o caso dessa última Copa, inclusive, que a Rádio Bandeirantes transmitiu e que o Equador chegou surpreendendo. Tivemos até por alguns momentos jogador equatoriano na artilharia da Copa do Mundo. Já não é mais aquele futebol que você não pode botar fé. Ah, mas é um time equatoriano. Ah, mas é um time que não tem tanto investimento. A gente viu o que aconteceu quando menosprezaram o futebol equatoriano. Então, muito bem lembrado por você, Milton, que é agora, neste momento, um país que está crescendo no futebol, ainda não pode fazer frente a times europeus, não tem condições de jogar, quem sabe, um Mundial, assim como fez o Flamengo, e sofreu o Flamengo, mas não é um time bobo. Não é um daqueles times em que você pode cometer 5, 6 erros durante a partida, até perder um gol, e achar que num contra-ataque o Independente Del Valle não vai fazer 1-0 e ficar lá atrás esperando o fim do jogo. O Flamengo tem que estar atento nesse jogo hoje à noite contra o Independente Del Valle no Maracanã. E o relógio é um grande inimigo hoje do Flamengo. Ô, meu caro Soler, o mais solerte dos repórteres, eu devia saber, mas não sei. Quais os colombianos, o melhor, os equatorianos que jogam no Brasil e bem? Bem? Aí... Tem uns bons aí, viu? Também não é todo mundo ruim, não. É, mas bem de equatoriano? Aí você me pegou, Milton, porque acho que não tem nenhum bom assim, não. Daqui a pouco terá um, né, no Internacional. O artilheiro do Equador na Copa do Mundo, o Caicedo, está chegando na equipe do Internacional, né? Então, esse é bom. Mas os outros aqui no futebol nacional, no momento, não tem ninguém não, Milton. Daqui a pouco você volta. Vamos chamar o Milton Neves. Oi. Só o Milioso soprou aqui, né? Falando do Arboleda. Isso daí também tá sumidão no mapa e logo mais vai dar linha na pipa no São Paulo, hein? O Arboleda não vai ficar não, hein? Ele é lateral direito ou esquerdo? O Arboleda é zagueiro. É, porque o lateral direito bom mesmo... Eu falei Caicedo, é Ener Valencia, não sei porque eu falei Caicedo. Como é que chama o lateral direito aí? Eu coincidentemente... Urihuela? Não, o menino que veio do Curitiba, entendeu? Estive com ele no restaurante por Natan, por coincidência. Esse é o novo Carlos Alberto Torres, você concorda? Não, mas na simpatia pode se igualar. Mas a simpatia... Não, o Carlos Alberto não era simpático, não. Ele brigava até com o Pelé. Teve uma época que ele, capitão do time, ele que batia os pênaltis, não deixava o Pelé bater. Carlos Alberto Torres, o Pelé da camisa 4. Porque lateral direito no Santos é camisa 4. Aí chegou na Copa de 70 e falou, nananina não, não quero camisa 2. Eu sou camisa 4. E aí o Zagallo, como ele era capitão do time, o nosso Carlos Alberto Torres, maravilhoso, espetacular, o melhor da história do futebol, não do Brasil, mas do mundo na lateral direita. Aí o que aconteceu? Puseram a camisa 4 nele. Você pode ver os tapes aí, né? Você vai ver o Carlos Alberto Torres, maravilhoso, que fez o último gol da Copa de 70 numa magistral narração de Joseval Peixoto Guimarães. E é isso aí, o que mais? Vamos escalar o time de novo. Bota aí o hino no Flamengo. Alô, Alexandre Pretzel, aquele abraço pra você. Vamos lá, hino do Flamengo. Vamos lá, Milton, então, passando novamente a escalação do time do Flamengo, do técnico Vitor Pereira. O Mengão vai a campo com no gol Aderbar Santos. Número 2, Varela, 23, Davi Luiz, 15, Fabrício Bruno e meia dúzia, Ayrton Lucas, meio de campo de 8, Thiago Maia, 32, Vidal. Se for do cabelo dele, Milton, hoje ele estará com o cabelo nas cores da camisa do Flamengo para ver se faz uma moral com a torcida. 7, o capitão Everton Ribeiro e 14, Arrascaeta. No ataque, 10, Gabriel, 9, Pedro. Muito bem, é isso aí. E o Pedro Martelli, o que você espera do Pedro com o Gabi ex-gol, hein? Aquela mala, jogador mais chato do mundo. Olha, o primeiro, vamos lá, dupla de ataque do Flamengo, né, o Pedro. Gosto do futebol do Pedro, eu acho que a passagem dele pelo futebol europeu foi de extremo aprendizado, ele não teve aquele resultado que muita gente esperava quando saiu do Fluminense, mas volta pro Flamengo, começa a defender a seleção brasileira, faz bons jogos pela seleção brasileira e chama a atenção de outros times. Gosto do futebol do Pedro. Gabigol. Ah, e só para bater um ponto final no quesito Pedro, meu xará. Joga hoje sim no futebol europeu, em minha opinião. pela grande passagem que ele teve pela seleção brasileira e pelos jogos. Caso de Gabigol, Gabigol só joga no Brasil. O Gabigol pode sair hoje, para mim só joga no Brasil e não deve sair do Brasil. Se eu fosse ele, está fazendo uma grande carreira no Flamengo, está fazendo uma grande participação como jogador da história do Flamengo. Já teve inclusive declarações de Zico falando sobre ele falando sobre Zico, a mística 10 que hoje ele defende. Gabigol encaixou bem no Flamengo e tem que ficar no Flamengo. Pra mim, ele é o Gabi ex-gol. Ele só faz gol de pênalti ou gol fácil. E atualmente anda perdendo gol fácil. E é o maior mala. Aliás, ele foi cunhado do Neymar. A irmã do Neymar namorou com ele uns tempos. Hoje estão separados. Mas é o seguinte, viu? Ele aprendeu bem com o Neymar, como ser mala. O Neymar não vai pra Copa nenhuma agora. Acabou. 3 fracassos em 3 Copas. É um chato também. Ele pensa que é popstar. Ele fez um desfile não sei aonde, na passarela lá, vestindo uma grife francesa. E tava andando igualzinho o Michael Jackson. Ah, até a paciência, Neymar. Teu negócio é jogar bola, rapaz. Para de ser criança. Coisa irritante. Milton Neves, fala da casa do consultor para mim, por favor. Minha gente, este recado é para você que está precisando fazer alguma obra, reforma ou pintar a sua casa e não tem a ferramenta certa. Olha, sabia que na Casa do Construtor você pode alugar vários tipos de equipamentos? Precisa de uma furadeira? Aluga na Casa do Construtor. Precisa de uma máquina de pintura? Aluga na Casa do Construtor. Andaimes, escadas, betoneiras, marteletes? Aluga tudo isso na Casa do Construtor. E não é só isso, não. Você está precisando limpar a casa? Você também pode alugar lavadoras, aspiradores de pó e enceradeiras. Seu sofá está sujo? Aluga uma máquina para limpar esse sofá na Casa do Construtor. Alugar é muito mais fácil, muito mais barato. Você usa o equipamento pelo tempo que precisar e só paga por isso. A Casa do Construtor é a maior rede de aluguel de equipamentos do Brasil e entrando agora na América do Sul também. Afinal, são mais de 350 lojas. Acesse aí, tudo junto, ó, casadoconstrutor.com.br. E boa construção para você. Muito bem. Eu queria o hino do Rio Grande do Sul aí. O senhor tem... Quem que tem aí o hino do Rio Grande do Sul, por favor, hein? Esse estado tão maravilhoso. Melhor, né? Estado do Brasil, disparado. Mais culto e politizado da nação. E gaúcho bom mesmo no churrasco, ele chega na hora. Ele chega na hora. Ele não chega no fim do churrasco, não. Olha aí o hino, ó. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Toma, Milton! Boa noite, Milton, até a próxima. Você tá perdoado, viu? Você tá perdoado. Foi muito bom isso. A República Federativa do Rio Grande do Sul é realmente uma coisa maravilhosa. E você preparou, né? Você preparou aí, você tá lendo o hino. Você tá lendo a letra do hino, entendeu? Eu queria que tu cantasse uma estrofe do hino de São Paulo. Você não sabe. Não, nem de Minas Gerais, que é minha terra, não sei. Imagina. Eu só sei falar e malemar. O resto eu sou negativo em tudo. E fiz 2 vestibulares para odontologia. Em Belo Horizonte e Curitiba. Eu não passei, ainda bem, porque eu estaria hoje há muito tempo preso. Porque eu teria arrancado 4, 5 ou 8 línguas de pacientes. A minha habilidade manual é absolutamente zero. Mas, Pretz, o que você espera desta porfia? Ah, Milton, um abraço para ti, pro Soler, pro Martelli nem tanto, mas eu gosto dele, pro Bruno, pra Aline, pra todo mundo que nos acompanha. Aline Cordaro tá aí? Não, Aline Bravo. Aline Bravo. É a produtora do esporte, claro. Então, são lindas e competentes, Aline. Mas só para dizer o seguinte, ó. Eu acho que o Flamengo ganha, mas não leva. Isso pode acontecer? Pode. 2-1 no tempo normal e perde nos pênaltis. Pode acontecer. Eu acho assim, ó. Tá, você que minimiza o futebol equatoriano, você que sempre perseguiu Aguinaga, Guerrón e Spencer, né? Só para deixar claro, viu? O Spencer foi centroavante do melhor time do Peñarol na vida. É o maior jogador da história do Equador. Olha, um centroavante, ele morreu lá em Montevideo e ele era dito cultural do país dele, do Equador. Então era Maidana, Canho, Lescanho e Caetano, Goncalves, Abadi, Pedro Rocha, Saci, Spencer e Joia. Eu tenho memória, o senhor fala desses times do Rio Grande do Sul aí, o senhor lê, eu tenho na memória, porque eu sou um jornalista esportivo sem igual. Agora gostei do que tu escreveste na tua comunidade, no Orkut não, o Orkut é antigo, né? No Twitter. É, que o time do Independente Del Valle só joga mais bem um pouco acima da linha do Equador. Viu? Foi péssima essa. Você numa dessa fala o meu teletrim, Milton. Milton, teletrim da mesma idade. Flamengo e Del Valle, eu acho que o Del Valle, as pessoas minimizam o Del Valle. O Del Valle é um time que ele vem aos poucos, ele vem crescendo. É um time pequeno no Equador. Os grandes times no Equador são o El Nacional e Emelec, e LDU. São os três grandes do Equador. O El Nacional está voltando agora a disputar uma pré-Libertadores. Então, o Independiente Del Valle é um time emergente, vamos dizer assim. É um time de 10 anos. Foi vice-campeão da Libertadores em 2016, para o Nacional de Medellín. Já ganhou a Sul-Americana duas vezes, e isso é bom ressaltar. Inclusive, amassando o São Paulo na temporada passada. É um time que tem uma ideia de jogo muito interessante. Não é um time que marca muito, não que marca bem. Mas quando tem a bola, é um time chato de se enfrentar, porque a bola não queima. Sempre tem jogadores bem colocados para receber o passe. Então, assim, ó, vai ser aquele jogo que você costuma dizer. O Flamengo terá a bola e o Independiente Del Valle vai especular a partida, viu, Milton? E você tem razão que você escreveu nas suas redes sociais. Não. Quem fizer dois gols, ganha o jogo. Tá vendo como é que você... Se o Flamengo fizer dois gols, ele é campeão. Se o Del Valle não fizer nenhum, é. Então, o que que vai dar, hein? Eu tô meio desconfiado num 0-0 aí, mas eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando de 2. Mas tem toda a condição para isso, né? Só que Maracanã lotado, do jeito que tá a pressão, eu não descartaria um título do Del Valle dentro do Maracanã. Agora, repita o nome do centroavante do Clube Atlético Peñarol de Montevideo, por favor. Spencer. Ele jogava demais. E esses times que disputavam Libertadores da América contra o Santos, eu decorava o nome deles todos. Entendeu? Eu sempre sequei essa timaiada contra o Santos. Agora, duro era ganhar do Botafogo. Porque aquele tempo era Taça Brasil, entendeu? Então era um do Rio e um de São Paulo. Sempre Santos e Botafogo, e o Santos sempre ganhou. Botafogo nunca disputou a Libertadores da América nos anos 60, mesmo com Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, etc e tal. Manga no gol, brincadeira. O Elton, médio volante, que o senhor tanto perseguiu no Rio Grande do Sul. O que você fez com o Elton, olha, é uma coisa lamentável. Jogou o Elton Júnior. O Elton Júnior me mandou uma mensagem dizendo que você é persona não grata na família dele. Imagina, o Elton que jogou no Grêmio e jogou no Inter depois. Era um volante alto e loiro, isso, né? Exatamente. Eu sou do ramo, cara, eu não sou aí penetra não, viu? Agora é o seguinte, ô Milton Neves, você não vai falar da Suvinil, pô? Fala com a boca cheia, porque nós vamos pintar não apenas o Colégio Estadual Professor Solatial do Emílio de Muzambique, a Suvinil que já pintou a Santa Casa de Misericórdia da minha terra, onde eu nasci, onde a minha mulher nasceu, onde meus três filhos nasceram. Agora ele fez também, pintou o Asilo São Benedito, entendeu? Agora nós vamos pintar o colégio, onde a gente estudou 200 anos lá, família inteira, como toda a cidade, absolutamente de graça. Vai lá, por favor, Souvenir. Meu amigo, você também acha que cada cor conta uma história? É nisso que a Suvinil acredita, afinal, são mais de 60 anos de mercado e tradição. Se o seu lar está precisando de novos capítulos, pode contar com a Suvinil para escrevê-los. Acesse agora o site www.suvinil.com.br e veja todas as opções disponíveis, dicas de uso e sugestões para quem quer dar aquela repaginada em casa. Tinta Suvinil, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Para análise do grande Alexandre Petzl, vamos aqui informar Ô, mais Milton, uma vez as duas escalações, pois não. Deixa eu só mandar um abraço para Carlos Fernando, Kaká Fernando, grande colega, grande figura que está voltando para Santos agora, nos ouvindo, viu, Milton? E ele tem uma boate mais badalada lá, lá em São Vicente, entendeu? Eu tenho um apartamentinho lá no edifício Seven Seas, né, Sete Mares. E ele tem o Pirata lá. É o grande momento de homens e mulheres, desde as 5 da tarde até 3 da manhã. Esse é o Carlos Fernando, é um milionário lá, exatamente naquela região de São Vicente. Que delícia que é São Vicente, viu? Minha São Vicente, sou cidadão de lá também. Então repita o time aí, os dois times para análise dele. Alexandre Pretzel, o novo Paulo Roberto Falcão do jornalismo. Vamos lá, Milton. O Flamengo que vai a campo, escalado pelo técnico Vitor Pereira, com um no gol. Santos, linha de 4 defensores, 2 Varela, 23 Davi Luiz, 15 Fabrício Bruno e meia dúzia Ayrton Lucas. Meio de campo de 8 Thiago Maia, 32 Arturo Vidal, 7 o capitão Everton Ribeiro e 14 Arrascaeta no ataque, 10 Gabigol, 9 Pedro. E o time deles? O Independiente Del Valle de Martim, Anselmi, o argentino, vai a campo com 1 no gol. Ramírez, linha de 5 defensores, 13 Fernandes, 2 Garcia, 5 Schunk, 14 Carabarral e aí a presença do número 15 Caicedo fechando o sistema defensivo. Meio de campo com 16 Pelherano, capitão do time de 41 anos de idade, 8 Faravelli, 10 Sornosa e 7 Alcivar. No ataque, o número 19 Dias. Olha, Solero, uma indicação aqui do Cacá Fernando. Você devia frequentar o Pirata lá na Ilha Porchat, porque ele tem uma contabilidade ao longo desses anos. Meninas, meninos, moços e moças e tal se divertem muito lá no Pirata. E já tivemos 133 casamentos devido ao Pirata. Então você tem que frequentar lá, porque assim você tira, sabe, barriga da miséria. Ah, já tirei, Milton. Tô bem acompanhado. Como é que ela chama? Monique. E o árbitro? O árbitro é o senhor Andrés Matonte, do Uruguai, árbitro que esteve na última Copa do Mundo. Bandeira número 1, Nicolas Taran. Número 2, Martin Sopi. O quarto árbitro é José Burgos. E no VAR, Andrés Cunha, outro uruguaio. Muito bem. Ô Alexandre Preto, você tem 5 minutos para você discorrer sobre o tema, sobre o futebol, mostrando todo o seu saber futebolístico. Você chuta um pouco, mas muitas vezes fala certo. Sabe quem é que fez 80 anos ontem, mestre Milton? Foi um jogador, um técnico famoso, né, o Parreira? Exatamente, Parreira. E ele foi da primeira prateleira, como a gente costuma dizer, campeão do mundo, né? Ele bate no peito e diz, campeão do mundo, né? Um dos caras mais educados que eu já entrevistei, viu? Gosto muito do professor Parreira. Cansei de recebê-lo no terceiro tempo. Quando eu comecei na Bandeirantes em 99, nós tínhamos um programa na hora do almoço, acho que era Esporte Total, coisa parecida, e ele veio com Orlando Duarte, entendeu? Olha, que categoria do Parreira. E o Parreira me ligou, porque toda vez que eu falo, olha, eu prefiro um... Porque falam que o título dele não vale nada porque jogou feio, que o título importante era o do Tele Santana. Conversa mole! Copa do Mundo é... Tem três coisas, ganhar, ganhar e ganhar. Não adianta você maravilhar o mundo como 82 e perder o título. Não foi nem pra final. Ou tava na final? Tava na final, né? Não, tava... caiu. Nem na final. Caiu antes, entendeu? Da semi. Aí cara, o Parreira, morando em Miami, ele me ligou, dizendo, ó, muito obrigado, mas é isso mesmo. Copa do Mundo são três coisas, ganhar, ganhar e ganhar. O resto não tem conversa. Você que é contra mim, concorda? Eu também concordo. Por exemplo, a seleção brasileira nas duas últimas Copas foi um fiasco, né? Quartas de final. Ah, né? Mas fez um segundo tempo bom contra a Bélgica. Sim, mas e daí? Parou no goleiro Courtois. O Lukaku acabou com o Brasil. Pois é, o Lukaku, o De Bruyne e o treinador, Roberto Martínez. E contra a Croácia foi aquele fiasco que a gente viu. Tomar aquele gol na prorrogação, depois de abrir o placar na própria prorrogação por 1-0. Então, realmente foram dois fiascos da maior preparação que uma seleção já teve num ciclo, viu? A CBF nunca gastou tanto para uma Copa do Mundo como de 2019 a 2022. Várias viagens da delegação, observações de atletas pelo mundo todo com os profissionais in loco, relatórios de todos os convocados, scouts, números, treinos, trabalhos, chutes, defesas, desarmes, ok? E não chutaram a bola alguma contra a Croácia. Então, não adianta muito esse tipo de coisa, você tem toda a razão. A Argentina foi lá do desconhecido Scaloni e ganhou a Copa. E ele foi escolhido o melhor técnico. Aliás, renovou o contrato até 2026, hein, Milton? Ele poderia sair campeão do mundo já, né? Merecido. É. Agora, todo time aqui da América do Sul, de língua espanhola, todo mundo tem 600 técnicos e jogadores com o nome de Martínez. Ele não foi campeão do mundo aí com a Argentina? Esqueci o nome dele. É o mesmo jogador? Não? O mesmo técnico, não? Não, o Scaloni não. Não foi campeão do mundo. Não foi. Ah, então. Mas é um técnico bom também, né? Ô Milton, esse time do Independiente Del Valle, Faravelli, Pelerano, Lautaro Dias, mais o Schunk na defesa, são quatro jogadores que são os caras que conduzem o time além do Sornosa. O Sornosa no primeiro jogo jogou sozinho, jogou sem marcação. E é um jogador nota 5,5, jogou aqui no Fluminense e no Corinthians. Mas se deixar ele solto, aí é que tá o detalhe. Se o Independiente Del Valle não tremer, como não tem tremido recentemente, vai pegar e vai jogar com a bola no pé. Jogando com a bola no pé, fará que o Flamengo corra atrás. O Flamengo é que tem que pressionar e tem que impor o jogo em cima do Del Valle. Se deixar o Del Valle tocar a bola e fazer o tempo passar, vai ser ruim pro time carioca. Olha, o Sornosa, eu conheci várias vezes no Barbacoa, lá no Itaim Bibi, porque ele ia sempre com a esposa dele. Ficava lá no cantinho, sabe, muito humilde. Aí eu ia lá entrevistá-lo, né? Gravava no celular e tal. E ele, maior humildade, cara, para o Sornosa. Se ele jogasse tão bem quanto ele é educado, teríamos um novo Spencer. Mas é o batedor de falta, né? Aqui no Brasil ele não vingou. Na realidade, ele pintou no próprio Del Valle. E aí o Fluminense contratou ele e um meia chamado Orejuela. Só que Orejuela não vingou. Só ficou o Sornosa. Orejuela, um ano depois, voltou para o Equador. Orejuela que teve que ser goleiro numa final de Campeonato Carioca quando o Cavalieri foi expulso. É verdade. Aí ele foi o goleiro. É verdade. E aí o Fluminense... E o que aconteceu? Ganhou? O Flamengo atropelou, né? Perdia pro Fluminense, aí o Cavalieri foi expulso, o Orejuela entrou como goleiro, ele tomou um gol que ele esqueceu, acho que ele tava no gol, ele foi marcar fora da área, e o Flamengo armou o contra-ataque nas costas dele e saiu o gol do título do Flamengo. Ô Solera, eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. Eu tenho muita coisa na cabeça. Minha cabeça é grande por causa disso. Mas não lembrava disso que você está dizendo. O Cavalieri eu entrevistei muito aqui no Palmeiras. Eu lembrava disso porque eu estive no Maracanã nesse jogo. Pra assistir. Fazendo o quê, meu filho? Você estava de fralda ainda na época? Nada, isso daí foi 2016, 2017. Não vou lembrar de cabeça agora, mas estava curtindo minhas merecidas férias no Rio de Janeiro. Tinha um Fla-Flu, foi. Por que não, né? Nunca tinha ido no Maracanã. Aí foi pegar um Fla-Fluzinho numa final de Campeonato Carioca. E o João Paulo Caperano Escamargo tá perguntando aqui no Zap o nome da tua então namorada. Monique. Monique. E casou com ela? Não. Estamos tá enganando namorando. Tá enganando até hoje? Ué, mas não deu nem um ano ainda, Milton. Agora, você vê, o Cimate, Guilherme Cimate, apaixonado pela Bruna Total, o casamento aconteceu numa semana. Inclusive, eu emprestei meu apartamento lá no Guarujá para que eles fizessem a lua de mel. Então, vamos agora aos palpites, né? O nosso operador, viu, Milhose? Ele é o primeiro a opinar. Para mim, com dor no coração, vai ser 2-0 pro Flamengo. Mas, netamente falando, haja o que ajar, será 0-0 e eu vou adorar por causa daquele técnico mala que hoje está na Gávea. Pois não, melhor, você opina e chama o nosso operador, você que é o chefe da retaguarda. Milton, para mim vai dar Flamengo, viu? Não vai ter jeito, 3-0 para o Mengão e para o Michel Lopes. 2-0 para o time do Soco. Eu gosto mais do Maguari. Eu anunciei muito tempo o Camp também, grande suco Camp. Agora eu queria saber do nosso glorioso Solero, mais Solete dos repórteres, quanto é que vai ser a porfia? 1-0 Flamengo, nos pênaltis, Flamengo campeão. É, mas se houver pênaltis, a tensão vai ser muito grande, entendeu? Aí, porque eu joguei bola, na hora do pênalti, entendeu? Tem muita questão, falam que é sorte, não é bem sorte, mas a carga na cacunda, como a gente fala em Minas Gerais, vai ser muito forte nas costas dos jogadores do Flamengo. Porque se houver pênalti, o time do Del Valle, tá, seja o que Deus quiser. O senhor concorda ou desconcorda, hein, meu caro Maris... como é que você chama mesmo? Alexandre Prestes de Oliveira Silva. Maris? Onde é que tu tiraria isso? Tu queria me confundir com quem? Mas é sempre uma honra ser acionado por time, então. Eu acho que pênalti é mais competência que loteria, sem dúvida. Mais competência nunca foi loteria. Quem inventou esse negócio de loteria é condição técnica e psicológica. Pode ser. Tem muita seleção e muito time, acho que foi a Alemanha que fez isso numa disputa, depois da prorrogação os caras ficaram em pé, né? Enquanto que o outro time estava esbagaçado, deitado. Né? E aí os alemães psicologicamente queriam dizer que estavam inteiros, acho que foi num jogo da Alemanha, na hora de decidir os pênaltis. Até isso pode... Leva vantagem ou não leva, Milton? Você que foi um batedor de pênalti bicudo, que dava um dedão na bola. De bicuda. Não, nunca bati falta. Minha carreira de jogador durou 17 minutos. Técnico Márcio Vieira Gomes, o delega que está no céu, ele foi delegado de polícia lá, falou, vai embora, vai nadar, porque eu era bom para nadar. Entendeu? Minha carreira durou 17 minutos. Não, tu era o Johnny Weissmuller de Muzambinho. Nada, coitado de mim. Não, nadava bem mesmo, mas longe do Johnny Weissmuller, que nasceu na Romênia e hoje mora no céu. Vamos tá, o teu palpite aí pro jogo. 2-1 Flamengo, nos pênaltis 4-3 Del Valle. Muito bem, então assim termina o nosso concentração. Vem, ô Pedro Martelli, você não opinou, qual é o resultado? Olha, Milton Neves, pra mim vai dar o Independente Del Valle 1-0 naquele jogo só de contra-ataque do time equatoriano. Valeu, meu pai. Haja o que ajar, diria Neto. Então é isso aí. Termina a concentração e vem aí o melhor futebol do rádio desde os anos 13 a.C. Vamos lá, é o futebol da Rádio Bandeirantes. Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Chega mais com tranquilidade e conforto. Baltec antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Telha Norte, a solução completa do início ao fim da sua obra. Aproveite. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. Fios e cabos elétricos Cio, conectada com o futuro. E Estrela Bet, você ainda não conhece o jogo da Estrela Bet que tá bombando? Jogue agora mesmo o Estelar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol Bandeirantes, para você ligado no FM 90.9, no M840 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Noite de jogo valendo o título, noite de Recopa Sul-Americana. Flamengo Independente Del Valle se enfrentam no estádio do Maracanã. Daqui a pouco a bola rola, 9:30 da noite, tem Mengão em campo, tem Flamengo enfrentando Independente Del Valle, um time equatoriano que deu um trabalho danado no último jogo, um time que venceu a primeira partida por 1-0 dentro de casa, agora viaja, pega o avião, desembarca no Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo com a vantagem de 1-0, mas tem o torcedor do Flamengo, tem o torcedor do Mengão no estádio do Maracanã, completamente lotado, completamente tomado pelo torcedor do Mengão. Flamengo e Independente Del Valle disputam o título da Recopa Sul-Americana de 2023. O futebol da Bandeirantes transmite o jogo. Mengão que vem embalado, venceu o Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca, num clássico da Taça Guanabara. Pega o Independente Del Valle, que também vem embalado, um 3-1 em cima do Muxuque Runo, time equatoriano, 3-1 dentro de casa. São dois times que vêm de vitória. Pode-se dizer que o time equatoriano tem uma ligeira vantagem, mas o Mengão joga dentro de casa. No futebol da Bandeirantes, em 25 minutos, a bola rola no estádio do Maracanã. Repórter Gustavo Soler já trazendo destaques dos times, começando com o Flamengo, começando com o Mengão. Boa noite para você, Soler. Tudo bom, Martelli? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. E aquele torcedor flamenguista mais supersticioso, ele se lembra da Recopa Sul-Americana de 2020, onde essas duas equipes se enfrentaram também. O primeiro jogo terminou empatado 2-2 no Equador. O Flamengo marcou com o Bruno Henrique, hoje lesionado, se recuperando de uma grave lesão no joelho, e Pedro. E aí no Maracanã, um atropelo rubro-negro. Gabigol marcou um, Gerson duas vezes, 3-0 para o Flamengo. E hoje o Vitor Pereira tem à disposição Pedro e Gabigol entre os titulares. O Gerson fica no banco, então a expectativa do torcedor rubro-negro de buscar essa vitória no Maracanã e conquistar o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, o primeiro título desse ano. E o Flamengo bate bola nesse momento no gramado do estádio do Maracanã, com um Vidal confirmado entre os titulares. Inclusive deu uma mexida no Moicano, hein? Deu uma mexida no Moicano pra fazer moral pra torcida, né? Depois que ele abriu uma live nas suas redes sociais, e aí ele falando, ah, se quiser que eu volte pro colo-colo é só fazer oferta. Pegou muito mal para a torcida do Flamengo, depois ele jogou a chuteira no banco, a torcida pegou no pé dele. Agora, para fazer uma moral com o torcedor, ele pinta a sua cabeleira, o seu moicano das cores rubro-negras. Titular hoje, Arturo Vidal, chileno no comando de Vitor Pereira. Flamengo e Independente Del Valle se enfrentam. Já já a bola rola, você curte no futebol da Bandeirantes, valendo o título da Recopa Sul-Americana. O futebol da Bandeirantes transmite o jogo Flamengo e Independente Del Valle, sob o badalado técnico Martim Anselmi, bom treinador desse time equatoriano. Gustavo Soler, o destaque do Del Valle. A equipe do Del Valle, bicampeã da Copa Sul-Americana, venceu em 2019 a equipe do Colón por 3-1, na última temporada bateu o São Paulo na decisão e hoje joga pelo empate, joga pelo 0-0, pelo 10-10 no Maracanã para tentar conquistar o título da Recopa Sul-Americana. Primeiro jogo terminou 1-0 para o Del Valle, então esta vantagem para o time equatoriano. E ainda sobre aquela final de 2020, no primeiro jogo que aconteceu no Equador, um dos autores dos gols do Del Valle foi o Pelherano, hoje capitão do time, camisa 16, 41 anos de idade, muito experiente, dono desse meio de campo, e o Del Valle aposta muito no seu veterano para buscar esse título no Maracanã. E o Del Valle aposta também no resultado que conseguiu no primeiro jogo dentro de casa. Hoje para o Flamengo é o seguinte, tem que vencer o jogo por 2 gols de vantagem, senão teremos pênaltis. O Independente Del Valle tem uma ligeira vantagem, é só ganhar por 2 gols de diferença. Parece fácil, mas é um jogo valendo o título. É ou não é? Alexandre Pretzel, boa noite para você, mestre. Boa noite, meu caro Pedro Martelli, Soler, Bruno, toda a nossa equipe, grande Michel Lopes, a nossa equipe técnica. É um bom jogo de futebol, eu não tenho a menor dúvida. O Flamengo vai ter que dar resposta, né? Vocês foram muito bem nos destaques, porque não se permite outra coisa que não seja uma atitude fortíssima do Flamengo para apagar aquela péssima imagem do jogo passado, né? Terça-feira passada, o Flamengo escapou de ter tomado uma goleada lá em Quito. E aí o título estaria definido no primeiro jogo, praticamente. Então, o mérito do Flamengo foi ter chegado vivo ao Rio de Janeiro, como disse o Everton Ribeiro. Poderia ter sido pior. Então, o Flamengo só depende de si, evidentemente, para fazer dois gols. Dá para fazer? Sempre deu. O Flamengo é muito forte dentro do Maracanã. Agora, para quem tá minimizando, né? Ninguém mais brinca com o suco, né? É o time do suco. Ninguém mais brinca com isso. Porque já é um time de 5 anos com resultados interessantes, com futebol, né? Com filosofia, com bons jogadores. Então eu tô assim, ó, tô imaginando que vai ser um bom jogo pra gente cobrir aqui, comentar, narrar e reportar. E ao mesmo tempo, acho que vai ser um jogo parelho. Eu não vejo assim o Flamengo amassando o Del Valle daqui a pouco, meu caro Pedro Martelli. Você curte no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola, o estádio do Maracanã vai sendo tomado. Várias mensagens pelos torcedores. Vamos virar, Mengo. Querendo o gol do Gabigol. Você vai curtir o microfone da Bandeirantes. Mais de 57 mil torcedores do Flamengo estarão praticamente empurrando durante os 90 minutos. Querendo este título do Mengão. Querendo esta vitória para cima do Independente Del Valle. Em 20 minutos a bola rola e você curte no microfone da Bandeirantes. Flamengo Independente Del Valle. Valendo o título da Recopa Sul-Americana de 2023. Porque sempre foi e sempre será. O futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado escolheu as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Chega mais, chega mais. HG é na casa. Pra chegar tranquilo, agora vem com a gente. Onde tem um HG, é muito chão pela frente. Aguenta toda curva, aqui tem confiança. Novo lado, chão batido, passa firme em segurança. Chega mais, chega mais. HG é na cata. Amortecedor é HG na cata. É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Juntos, salvamos vidas. A estação mais quente do ano chegou com tudo na Telha Norte. Corre para aproveitar as ofertas de verão e garantir a solução completa do início ao fim da sua obra com os menores preços que você já viu. Só na Telha Norte você conta com um atendimento personalizado, a maior variedade de pisos, louças, metais e tintas. Tudo isso com as melhores vantagens e entrega rápida. E aí, tá esperando o quê? Vem para Telha Norte! O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Assim eu tô conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia que se renova, seu todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Seu, conectada com o futuro. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Nessa casa tem goteira. Xiii. Então precisa de Baltec pra impermeabilizar. e a goteira parar. Tem pra laje, parede e telhado, é o maior rendimento do mercado. Baltec Antigoteira é incrível, tem 5 cores e é super flexível. Baltec Antigoteira é assim, vai acabar com esse tal pingar em mim. Baltec Antigoteira. Você já conhece o novo jogo da Estrela Bet? Chegou o Estelar, o jogo que tá bombando e que já é um fenômeno. Mas não para por aí, você ganha bônus de até 200 reais. Bônus de até 200 reais e ainda participa de torneios para concorrer a diversos prêmios. Não tem como você ficar de fora dessa. Acesse agora o estrelabet.com e comece a jogar o Estelar. Estrela Bet é assim, jogou, brilhou. Noite de Recopa Sul-Americana 2023. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo Independente Del Valle. Você já entra no clima do estádio do Maracanã. Você já curte praticamente o sonsaço que chega do Rio com todos os torcedores do Flamengo. Com mais de 57 mil torcedores rubro-negros buscando mais um título para toda a história do Mengão e buscando um título importante para abrir a temporada de 2023. Flamengo Independente Del Valle se enfrentam. Você curte no microfone da Bandeirantes. Em 15 minutos a bola rola no estádio do Maracanã. Neste momento, sem ninguém no gramado, jogadores no vestiário já sobem em definitiva ao estádio do Maracanã. Você curtiu antes, mais cedo, todos os destaques de Gustavo Soler. O Independente Del Valle está pronto para o jogo, o Flamengo também está pronto para o jogo, mas o futebol nacional também não para. Não para o futebol estadual paulista com os destaques dos times. Começando com o destaque do Timão, girando o nosso time de repórteres da Bandeirantes. Começando com o Timão. Alô, João Paulo Capelanes. Boa noite, Martelli. Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, Christian Barleta não entrará em campo amanhã. Na disputa da Copa do Brasil, teremos São Bernardo contra o Náutico. Ontem, em entrevista exclusiva ao nosso podcast, eu e o Ulisses batemos um papo com os representantes do São Bernardo e foi passado que, de fato, já é um acerto entre a diretoria do Bernou e do Coringão. Até porque o regulamento não permite que um atleta dispute a mesma competição em dois clubes diferentes. Então amanhã Barleta não só não entrará em campo, como não está inscrito na Copa do Brasil para vestir as cores do São Bernardo. Terminou o Campeonato Paulista, ele se apresenta e será um novo reforço do Coringão para 2023. Um abraço, Martelão! O destaque é informação do São Paulo, do Tricolor de Galá, Felipe Melo. Boa noite, Martelli. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. O São Paulo enviou uma nova proposta para renovar o contrato do volante Luan. O presidente Júlio Casares afirmou que não desistiu do negócio e quer a permanência do jogador. Luan tem vínculo com o Tricolor Paulista até o final de dezembro e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. E sem Caleri lesionado, a diretoria do São Paulo pode voltar ao mercado para contratar um outro centroavante. O argentino pode ficar fora por até 6 meses, tratando uma lesão no tornozelo direito. A informação do Verdão, a informação do Palmeiras. Boa noite, Aline Bravo. Boa noite, Martelli. O Palmeiras confirmou que o meia Atuesta sofreu uma lesão no joelho direito durante o trabalho de ativação após a vitória contra a Ferroviária por 2-1 no último domingo. O clube avalia a gravidade do caso. Além disso, o Verdão iniciou a preparação para a última rodada do Paulista. Lembrando que a partida vai acontecer no próximo domingo, às 4 horas da tarde, contra o Guarani. Informação do Santos, o destaque do Peixe. Boa noite, Bruno Milhossi. Muito boa noite, Martelli. Para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, o Santos acertou o empréstimo de Gabriel Pirani para o Fluminense com valor de compra fixado ao final do ano. Além disso, o Peixe tem proposta do Flamengo, 10 milhões de euros pelo atacante Ângelo. Destaque do time de jornalismo do microfone da Bandeirantes. Diga lá, Maju Arruda Leite. Oi, Martelli. Uma boa noite a você e a todos. O governo federal anuncia a retomada da cobrança de 75% dos impostos federais sobre a gasolina a partir de amanhã. Descontando a redução de preços anunciada pela Petrobras, a previsão é de um aumento de 40 centavos por litro. Plantão Esportivo da Bandeirantes. Diga lá, Bruno Milhossi. Vamos lá, Martelli, numa terça-feira importante do futebol, porque tem Copa do Brasil, bola rolando. Na verdade, agora nós temos o América pegando o Tocantinópolis fora de casa, 1-0, gol marcado pelo Wellington Paulista. O Vila Nova tá caindo, perde para o Real Noroeste por 1-0, assim como o Santa Cruz, que perde para o Democrata de Governador Valadares, também por 1-0. Daqui a pouco tem a Ponte Preta em campo contra o Fluminense do Piauí, no Piauí, às 9h30 da noite. Além disso, temos também outros destaques do futebol europeu. Copa da Inglaterra, oitavas de final, Manchester City avançou sobre o Bristol City 3-0, e também tivemos o Leicester caindo para o Blackburn, 2-1 no placar. Na Itália, a Roma perdeu pela Série A italiana, 2-1 para a Cremonese, e a Juventus fez 4-2 sobre a equipe do Torino. Além disso, dia também de Libertadores, pré-Libertadores, o Cerro Porteño fez 1-0 sobre o Curicó Unido. Nesse momento, o Sporting Cristal pega o Nacional do Paraguai, empate 0-0. Esses os destaques dessa terça-feira, Martelli. Valeu, Bruno Milhose, todo o time sobre o microfone da Bandeirantes, na mesa de som, Michel Lopes na central, Beto Rebeque, Caiame Martins, no switcher, Alexandre Marques, no digital, Gabriel Modesto, é todo o time sobre o microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo Independente Del Valle, o primeiro jogo 1-0 para o time equatoriano. O Flamengo precisa de 2 gols, pelo menos para garantir o título no tempo regulamentar em 90 minutos. Em caso de 1-0 para o Flamengo, gol de diferença, teremos pena Altis no estádio do Maracanã. Flamengo Independente Del Valle, já prontos para o jogo na boca do túnel. Mais destaques e informações, diga lá, Soler. Destacando o artilheiro do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que disputará a sua 15ª final com a camisa do rubro-negro carioca. E ele tem uma marca impressionante, em 14 decisões, 14 gols. Por isso a torcida do Flamengo leva a plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol, nessa expectativa que o novo camisa 10 da Gávea possa resolver mais uma vez e deixar esse título com a camisa rubro-negra. É, Alexandre Pretzel, é aquele começo de temporada, é aquele começo de ano para Vitor Pereira e para todo o Flamengo. É um time em que começa o ano já com aquele ambiente conturbado, troca de técnicos. Aí vai e perde um torneio que era muito importante, inclusive pela rivalidade que foi sendo construída contra o Palmeiras. Já bota mais um ponto de interrogação na cabeça de Vitor Pereira. Será que deveriam ter trocado? Será que o Flamengo é tudo isso? Mundial, terceiro lugar, não faz a final contra o Real Madrid. Em caso de taça hoje para o Flamengo, é aquele tipo de torneio que bota um apagão e ofusca um pouco o começo do ano? Vamos supor, Martelli, que o Flamengo tivesse ganho a Supercopa do Brasil, mesmo que tenha perdido o Mundial, certo? Hoje esse título seria minimizado, não sei se vocês concordam, porque aí você teria ganho do Palmeiras, que é o teu principal rival hoje técnico no futebol brasileiro, ponto. Só que quando tu perde a Supercopa do Brasil, e quando tu nem decide o título mundial, aí tu junta tudo num pacote só, a crise aumenta. O torneio que vem em seguida, ele coloca uma pressão muito forte, que é a final da Recopa. O Flamengo escapou, eu repito, na semana passada tinha tomado 3, então hoje faz... Vai tentar fazer valer o fator local, só que estádio não ganha jogo. Eu acho que é importante tu jogar na tua casa, ao lado da tua torcida. Tudo isso é verdade. Mas também o time faz muita torcida, né? A imagem do Maracanã é maravilhosa. O Del Valle, aqui, se fosse assim, ó, 7 anos atrás, a gente poderia dizer, não vai aguentar. Vai dar uma tremida, né? Não é mais assim, cara. Del Valle já ganhou a Copa Sul-Americana 2 vezes, já decidiu o Libertadores e joga a bola. Contra o São Paulo, muita gente falou, olha... É, tudo bem que tá jogando bem, mas vai chegar numa final, o campo neutro vai tremer, não vai aguentar. Viu? Botou São Paulo na roda. Botou São Paulo na roda. Então, se o Flamengo começar a ficar nervoso e a bola ficar mais com o Del Valle em relação ao próprio Flamengo, é jogo duríssimo pro time carioca, cara. Por quê? Porque a bola não queima. É uma equipe que sabe jogar bola, né? Sempre tem um jogador ao lado. Time bem treinado pelo Martin Anselmi. Agora, Flamengo é Flamengo, a gente sabe. Maracanã, tudo lindo e maravilhoso. O time é muito bom. Só que até agora não fez nenhuma boa partida, meu caro Pedro Marquette. O estádio completamente lotado no estádio do Maracanã. O Flamengo dentro do túnel, lado a lado com o Independente Del Valle. Você viu o destaque da chegada do time equatoriano, né, o Gustavo Soler? O semblante dos jogadores equatorianos para uma final de Recopa, caixa de som, dança... O que você achou, Pretzel? Eu achei que fizesse uma análise dos semblantes dos jogadores. Tu acha que o cara que linguagem chega... corporal não importa para você? Tu acha? Muito. Antigamente importava. Hoje eu acho que não. Os caras, viu, eles não estão muito ligados nisso. Estão mais preocupados com dancinha de TikTok. Inclusive, qual é o seu TikTok, Alexandre Pretzel? Não tenho. Até tenho, viu? Mas eu só ponho vídeos lá de informações. Até porque se eu for fazer uma dancinha, eu vou morrer no ridículo. Tá? Mas eu tô tentando criar o MC Pretzel, viu? Uma estrofe forte, né? E só mandar, vamos lá, porque é só o que eles fazem. E ganhar dinheiro, né? É isso aí, né? Então, é isso aí. Estamos prontos pro jogo. No momento em que o Flamengo Independente Del Valle sobem ao gramado do estádio do Maracanã, tá tudo pronto, vai começar o jogo, explode a massa rubro-negra. O Flamengo buscando mais um título pra sua história. O Flamengo pronto pro jogo. Esse tricampeão da Libertadores, campeão de Recopa com um título do Mundial. Na Bandeirantes, vamos escalar os times da Bandeirantes, você curte a escalação do Flamengo. Que busca o seu primeiro título na temporada de 2023. O técnico Vitor Pereira vai a campo com um no gol, Santos 2, Varela 23, Davi Luiz 15, Fabrício Bruno e meia dúzia, Ayrton Lucas, meio de campo de 8, Thiago Maia 32, Arthur Vidal de Moicano rubro-negro, 7, o capitão Everton Ribeiro, 14, De Arrascaeta, no ataque 10, Gabigol, 9, Pedro. Repete com o Domingão. Um Santos, 2, Varela, 23, Davi Luiz, 15, Fabrício Bruno, meia dúzia, Ayrton Lucas, meio de campo de 8, Thiago Maia, 32, Arthur Vidal, 7, o capitão Everton Ribeiro e 14, Arrascaeta, no ataque 10, Gabigol, 9, Pedro. E o banco do Flamengo, Gustavo Soler. De 23, Matheus Cunha, 3, Rodrigo Caio, 11, Everton Cebolinha, 19, Lohan, 20, Gerson, 30, Pablo, 31, Marinho, 34, Mateuzinho, 34, Matheus Gonçalves, 42, Matheus França, 46, Mateuzão e 48, Igor Jesus. Este é o Flamengo escalado no estádio do Maracanã, sob forte chuva nesse momento no estádio Maracanã, pintado em preto e vermelho, bandeiras tremulando com todos os torcedores do Flamengo. O Flamengo perfilado no centro do gramado, o Mengão histórico buscando mais um título, Flamengo pronto para o jogo no estádio do Maraca. Mas do outro lado tem um time equatoriano que complicou a vida do Flamengo, venceu por 1-0, tem sim uma parcela de torcedores equatorianos também no estádio do Maracanã, joga a favor do seu placar, joga contra o torcedor do Flamengo, o bicampeão da Copa Sul-Americana, o campeão equatoriano Independente Del Valle. Na Bandeirantes, a escalação do Del Valle. O Del Valle, que busca o seu primeiro título de Copa, de Recopa Sul-Americana, escalado pelo técnico argentino Martín Anselmo Del Valle, vem a campo com um no gol, Ramírez. Linha de 5 defensores com 13, Fernandes, 2, Garcia Basso, 5, Schunk, 14, Carabarral e 15, Caicedo. Meio de campo do experiente capitão, 41 anos de idade, 16, Pelerano, 8, Faravelli, 10, Sornosa e 7, Alcivar. No ataque, número 19, Lautaro Dias. Mais uma vez, o Del Valle. 1, Ramírez, 13, Fernandes, 2, Garcia Basso, 5, Schunk, 14, Carabarral e 15, Caicedo. Meio de campo de 16, capitão Pelerano, 8, Faravelli, 10, Sornosa e 7, Alcivar. No ataque, 19, Lautaro Dias. E o banco do Del Valle, Soler. De 22, Pinar, Gotti, 4, Landazuri, 9, Kevin Rodrigues, jogador que foi para a Copa do Mundo, 11, Royos, 17, Cortez, 21, Previtali, 31, Cabeças, 50, Minda, 51, Medina, 54, Mercado e 55, Paes. Tá tudo pronto no estádio do Maracanã, vai começar o jogo sob 57 mil torcedores do Flamengo. O Flamengo completamente empolgado com essa possibilidade de título. O Maracanã está lotado, o Maracanã tomado pelas cores em preto e vermelho. Vai começar o jogo e hoje eles, de amarelo e preto. Quero saber quem apita o jogo. O dono do apito é Andrés Matonte, do Uruguai, e os seus conterrâneos. O assistente número 1, Nicolas Taran, número 2, Martin Sopi. O quarto árbitro é José Burgos e no VAR, Andrés Cunha. Vai começar o jogo nesse momento. Cartões pelo lado do Flamengo. Se aproxima do quarto árbitro, se aproxima do centro do campo. Everton Ribeiro. Pederano do outro lado, capitão, camisa número 16 do Independente Del Valle. Se aproxima do árbitro do jogo. Jogadores, vários membros da comissão, jogadores reservas fora do campo. Apenas os 22 personagens neste momento no gramado. Está tudo pronto para começar o jogo. Alexandre Pretzel, dentro de campo, duelo. De um lado, três zagueiros, do outro, dois zagueiros. Formação que já está de costume no Flamengo, formação de costume também do Martim Anselmi. Alguma surpresa, Pretzel? Nenhuma. A entrada do Alcívar, né, deixando o Kevin Rodrigues para trás. Então eu acho que é interessante isso que faz o Independente Del Valle. E até agora que a gente está vendo a imagem do espelho do time, né, é bem isso mesmo. Deixa só um jogador na frente e vai povoar o meio campo para ficar tocando bola. E se ficar tocando bola e o tempo passar para deixar o time do Flamengo nervoso, é bem o que quer o Del Valle, né? O time do Flamengo é melhor? Tecnicamente é. Mas é um time que se preparou mal nesse início de temporada. Não é um time competitivo como tem que ser o Flamengo, né? Então, assim, ó, o Del Valle marca mal? Até marca. Não se recompõe bem defensivamente, dá espaço. Só que o Flamengo não aproveitou isso no primeiro jogo. Sofreu muito com a questão física. Agora tem a oportunidade, né, de dar a volta, de fazer dois gols em cima do Del Valle. Eu repito, se o Flamengo tivesse ganho a Supercopa do Brasil, não haveria essa pressão para ganhar a Recopa. Mas como perdeu a Supercopa para o Palmeiras e nem decidiu o Mundial, a pressão é gigantesca para ganhar a Recopa. Supercopa do Brasil mais importante que essa Recopa? Pelo tamanho do adversário, sim. No mercado interno, perfeito? Agora, você perdeu o título para o Del Valle, é vexame hoje? 3 anos, 4 anos atrás seria. Aliás, 3 anos atrás, o Flamengo tomou 5-0 do Del Valle no jogo da Libertadores, vocês te lembram da primeira fase. E ganhou de 4-0 no Maracanã. O técnico era o Domenech Torre. Vai começar o jogo no estádio do Maracanã. Tá todo pronto. O Flamengo escalado e definido à esquerda. Se posiciona com sua camiseta em preto e vermelho. Shorts em branco. Meiões em vermelho e preto. À direita, Independente Del Valle também com seu uniforme tradicional. Pronto para o jogo, escalado e definido o time equatoriano, em cores em branco, também pronto para o jogo o time equatoriano, o árbitro inteiro de amarelo e preto no centro do gramado, ele gesticula, vai apitar o juiz, o árbitro está pronto para autorizar o começo do jogo, o árbitro da partida uruguaio, Andrés Matonte. À esquerda o Flamengo, à direita Independente Del Valle. Vai começar o segundo jogo pela Recopa Sul-Americana, valendo o título. Parte na bola, Gabigol, começa o jogo! Sai jogando, Flamengo, sai jogando, Independente Del Valle, valendo a taça, valendo o título da Recopa Sul-Americana. Flamengo sai jogando pelo campo de defesa, domina pela meia esquerda, Ayrton Lucas adianta a frente pelo circo central do gramado, Vidal tenta o passe à frente, intercepta a marcação, volta pela meia esquerda para Arrascaeta, Arrascaeta tenta o passe por dentro, chega por baixo, no carrinho, Alcimar corta e sai jogando para Independente Del Valle, só que mal, perdeu agora o Pelerano, se apresenta, Everton Ribeiro adiantou, caiu, pede a falta, o árbitro manda seguir, na bola, segundo juiz uruguaio. Tenta descer em contra-ataque mais uma vez pela meia-direita. Fernandes adianta o passe à frente. A briga pelo circo central do gramado. Sorduça tenta ganhar o Flamengo melhor. Sai jogando pelo campo de defesa. Na quarta zaga sai jogando o Flamengo. 0-0 o placar do jogo. Comecinho de partida no estádio do Maracanã. Gabigol domina pela meia-direita no campo de defesa. Inverte o lado do campo. Chama para o jogo Thiago Maia. Adianta, já pisa no campo de ataque. Na meia esquerda para Ayrton Lucas. Por dentro para Vidal. Vidal chileno gira o jogo pela meia-direita. É para Fabrício Bruno. Bruno pela quarta zaga pela meia-direita. Enxerga o Varela passando. Solta a bola para Varela, Varela volta o jogo. De novo Fabrício Bruno domina pela meia direita no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Flamengo desce para o campo de ataque com a bola nos pés da meia direita. Varela volta o jogo pela quarta zaga. De novo Fabrício Bruno caminha com a bola nos pés. A marcação do Independente Del Valle aguarda. Fica no campo de defesa com apenas o combate de dois centroavantes, dois jogadores de ponta, Lautaro Dias e Faravelli. Flamengo sai jogando na meia esquerda mais uma vez. Ayrton Lucas já domina no campo de ataque. Vem para dentro, é para Vidal. Vidal tem espaço pela meia esquerda, ergue a cabeça, chapa a bola na canhota, rente a marca da cal para Ayrton Lucas, fatiou por dentro, três dedos, a bola para Gabigol, deu um soco na bola o goleiro, corta Ramires dentro da grande área, tira mais uma para Independente Del Valle. Flamengo começa na pressão, a bola volta na meia direita para Varela, Varela por dentro para Vidal, Vidal domina, pressionado por dois jogadores, volta pela quarta zaga, sai jogando. pagando o Flamengo pelo campo de defesa com Davi Luiz. Davi Luiz, zagueiro para seu companheiro de zaga pela meia direita, para Fabrício Bruno, mais atrás, dentro da grande área. Domina Santos, tá livre de marcação, inteiro de preto, goleiro do Flamengo. Já chapa pela meia esquerda para Thiago Maia, Maia por dentro, para Arrascaeta. Boa inversão de bola na meia direita para Varela. Varela vai pintar o cruzamento, explode na marcação e vai em escanteio. Fechava a porta pela ponta esquerda, Caicedo na descida do Varela, o bolão da Arrascaeta. Ele cruza em cima da marcação, marcado escanteio, o primeiro do jogo pro Flamengo na direita, Soler. E na bola parada, o Flamengo já tenta abrir o placar. 3 minutos de pressão do time rubro-negro. Everton Ribeiro vem na bola, Fabrício Bruno e Davi Luiz dentro da área. Já cobra, curtiu para Arrascaeta, fintou para a perna direita, cruza dentro da pequena área, o zagueiro quase faz contra. Sobe para tocar de cabeça o Chunk contra a própria meta, por cima do gol. Quase o primeiro gol do Flamengo e contra mais um escanteio para o Flamengo aí, Soler. E o Ramires deu para perceber, né? Ele gritou, Joe! Quando a bola chegou, ele gritou, no mas! Quase entregou a paçoca o goleiro equatoriano. Escanteio cobrado pro Flamengo dentro da grande área. Subiu para tocar de cabeça o zagueiro mais alto. No alto, vem para fazer a defesa Ramires, inteiro de azul. Só na Telha Norte você encontra a solução completa para a sua obra e garante as melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade. A Telha Norte. Placar de 0-0, 3:20 jogados deste primeiro tempo. Você curtindo o segundo jogo da Recopa Sul-Americana. 1-0 no agregado pro Independente Del Valle. 0-0 no estádio do Maracanã. Domina pela esquerda Caicedo. Tentava escapar, toma dele, Varela pela meia direita, ele adianta demais, vai embora. Só lateral para Independente Del Valle. Manual para o time equatoriano bater o campo de defesa pela meia esquerda. 3:40, quase 4 jogados, placar de 0-0. Toma posição para a República em campo Caicedo. Arremessa o passe à frente, tentava Pelerano, não consegue fazer o domínio capitão. Essa bola volta para Chunk. Chunk na entrada da grande área, chapa para seu companheiro de zaga, Carabarral. Ele domina pela meia direita, fatiou a meia altura no círculo central do gramado, toca de cabeça Thiago Maia, briga por baixo, melhor Surnussa. Surnussa de calcanhar por dentro, bate, Alcivar volta, jogada pela meia esquerda, para Caicedo. Caicedo dominou, escapou por dentro, para Sornoso, 10 do time, bota na canhota, na quina da grande área, cruzamento na entrada da área, era do Caicedo, intercepta a marcação, Alcivar retoma e sai jogando errado para Independente Del Valle. Desce em contra-ataque o Flamengo na meia esquerda, Gabigol adiantou, escapou da marcação do Carabarral na cobertura, se recupera bem por baixo, Carabarral sai jogando para Independente Del Valle. Jogo aberto no comecinho da partida, já desce o Independente pela meia direita, bem o Thiago Maia. Vibra muito o Thiago Maia, o volante pela meia esquerda no campo de defesa e bota pra fora. Lateral para Independente Del Valle, 0-0. Jogão, hein, Pedro Martelli? Jogão, hein? O Flamengo apertando o Del Valle pra tentar jogar no erro do Del Valle, e aquilo que eu tinha falado. A bola não queima o Del Valle, não queima. É um time de personalidade. E o Pelerano, que é lento, com 41 anos, quando ele tem a bola, joga muito. Joga muito com a bola no pé o Pelerano. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. O jogo tá parado, acho que a primeira falta do jogo é pro Flamengo. E quem chegou mais firme foi exatamente o capitão do Independiente Del Valle, o Pelerano. Pegou o tornozelo do Pedro ali no setor do meio de campo. Pelerano, que por sinal marcou um dos gols do Del Valle no empate por 2-2 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana de 2020. Com a bola nos pés, o Flamengo sai jogando pelo campo de defesa, domina Fabrício Bruno pela meia direita, adianta para Varela, Varela frente o banco de reservas de Independente Del Valle, estava pressionado pela Caicedo, recua pela quarta zaga, na meia direita, de novo Fabrício Bruno, inverte o lado do campo, chama Thiago Maia pela canhota, Thiago Maia adianta para o campo de ataque, o tapa de Litra, é de Arrascaeta para Pedro, Pedro caiu, pediu a falta, arbitragem manda o seguir, tenta descer em contra-ataque ao Silva, boa fita no primeiro, escapou do segundo na meia direita, caiu, pediu a falta, o juiz mandou seguir. Alexandre Pretz, eu disse até o momento, é verdade, não quer. Queima a bola nos pés dos jogadores equatorianos. Sai jogando dentro da grande área mais uma vez. Ramires, o goleiro despacha para o campo de ataque. O toque de cabeça de Maia por dentro no círculo central do gramado. Everton Ribeiro. Acalma, aplaudido pelos jogadores, aplaudido pela torcida. Sai jogando para o Flamengo. Ele cruza a fronteira na meia direita. Passou Varela, pediu na linha lateral da grande área. Vai pintar o primeiro, cruzou. Explode na marcação e vai pela linha de fundo. Na antecipação do Garcia, ele bota em escanteio. Na descida do Flamengo, que bola do Everton. O cruzamento é mais um escanteio pro Mengão, Soler. Pressão total do time do Flamengo no começo de jogo. Agora, jogadores do rubro-negro carioca batem boca. Ansiedade para marcar o primeiro escanteio. Arrascaeta nela. Partiu de pé na direita, levantou no segundo pau, subiu a marcação na volta. No rebote, bate longe. Ayrton Lucas, longe pela linha de fundo em tiro de meta. Baltec antigoteira na sua laje, no seu telhado ou parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Quase 7 minutos jogados, você em rede para todo o Brasil, curtindo o futebol na Bandeirantes em FM 90.9, no M840. E participa no youtube.com/radiobandeirantesoficial. Por enquanto, Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. O título tá ficando com o time equatoriano, mas tem muito jogo pela frente. Vai fazer a cobrança do tiro de meta agora o goleiro Ramiro, jogadores dentro da grande área. O árbitro aproveita para conversar com Pedro e Gabigol, dizendo que eles não podem invadir a área. E já no comecinho, hein? Já no comecinho do jogo, temos 30 segundos para uma vai cobrança de tiro amarelo. De meta. Ele já tomou amarelo no primeiro jogo, vai tomar de novo. Vem para a cobrança de tiro de meta o Ramires. Toma muito tempo para repor a bola em jogo. Agora despacha para o campo de ataque. Vai subir para tocar de cabeça. Cai cedo. A bola passa por todo mundo. Volta para o Flamengo. Varela de primeira para Everton Ribeiro. Everton para Fabrício Bruno. Campo de defesa. Ele adianta a jogada da frente para Everton. Everton para Vidal. Vidal para Fabrício Bruno. Tudo isso pelo campo de defesa. Na meia direita o Flamengo está jogando. Zagueiro despacha pela meia esquerda para Everton Lucas. Everton Lucas para Vidal. Vidal pressionado. Tomou na bola. Legal. Alcivar ganhou. Soltou pela meia esquerda. Sornosa pediu no corredor central da intervenção. Mediária, passe pela ponta direita, escapou Alcivar, tentou, adiantou à frente, é para Lautaro Dias. Na quina da grande área, pela meia direita, ele acalma para Fernandes. Fernandes por dentro, para Sornosa, puxou na meia direita, rolou o bolão para Lautaro Dias, dentro da grande área, chega na cobertura. Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, corta para o Flamengo, completa na meia esquerda, Davi Luiz tira. Lateral para o Independente Del Valle bater pela meia direita no campo de ataque. Não acredito que você ainda não conhece o Estelar. Esse jogo da Estrela Bet já é um fenômeno e ainda conta com um bônus de até 200 reais e torneios para você participar. Você não pode ficar de fora. Jogue agora o Estelar. 8h30 jogados deste primeiro tempo. No estádio do Maracanã, Flamengo 0, Independente Del Valle também 0, valendo o título da Recopa Sul-Americana. Sai jogando pela quarta zaga mais uma vez o time equatoriano, Schunke. Schunke por dentro, adianta o passe à frente, ficou curto. Chegou na bola Alcivar, no círculo central do gramado. Mete a bola na meia esquerda para o capitão Pelerano. Pelerano tenta adiantar, jogada à frente na canhota, na cobertura, Thiago Maia. Maia tira, retoma para o Flamengo, sai jogando dentro da grande área. O Santos está pressionado pelo Lautaro Dias. Não brinca o goleiro do Flamengo. Despacha para o campo de ataque, só que para ninguém. Gabigol passou da bola, o zagueiro falhou. Na meia esquerda deixou passar o Garcia. Só lateral para o Flamengo. 9 jogados deste primeiro tempo. Alexandre Pretzel. E o jogo, mestre? Jogo parelho. O Del Valle, é claro, começou um pouco mais atrás com o Flamengo, até pegando pesado, né? Antes de um minuto aqui, Martelli, você me olhou. O Flamengo deu duas chegadas fortíssimas assim que o jogo começou. Mas fortíssimas mesmo, né? E o Del Valle começou a responder também, né, no mesmo nível. Agora, é um time que a bola não queima. Eu vou repetir isso. Não adianta o Flamengo, vai sentir. Não, sabe? Os caras vão errar passe, não aguentam. Não, é um time que tem a bola não queima, sabem o que fazem. Então vai ser um jogo difícil para o Flamengo, conforme a gente prevê. Só na Telha Norte você encontra a solução completa para a sua obra e garante as melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade. É Telha Norte. Jogo está parado, falta para o Independente Del Valle no campo de defesa na meia direita. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã, 10 jogados do primeiro tempo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0, título por enquanto equatoriano. Alô, Bruno Migliosi. Alô, Martelli, placar da Copa do Brasil, a Ponte Preta faz 1-0 sobre o Fluminense do Piauí fora de casa, vai avançando para a segunda fase com esse resultado. Além disso, o América vence o Tocantinópolis também por 1-0. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Flamengo sai jogando pelo campo de defesa, placar de 0-0, Santos dentro da grande área, inteiro de preto, sai pro jogo pro Flamengo, chapa a bola pela meia direita, ainda pelo campo de defesa, domina Fabrício Bruno, pressionado pela marcação de Sornosa, fatia pro campo de ataque, eleva no círculo central pro domínio de Pedro, que finta, Pedro escapou do primeiro, do segundo, cochilou, perdeu para o Alcivar no campo de ataque, a bola volta pela quarta zaga, mais uma vez de espaço, o zagueiro do Independente Del Valle, aciona Sornosa pela meia esquerda, escapou Sornosa, abandona a ponta, vem por dentro, rola a bola nos pés do Faravelli. Ele tenta descer para o campo de ataque, ele volta. Volta pela quarta zaga e mais uma vez vai ser jogando o time equatoriano. Carabarral adianta a jogada à frente pela meia direita para Alcivar. Alcivar por dentro no corredor central da intermediária. A fita é do Pelerano. Pelerano volta o jogo para Faravelli. A tabela com Sornosa pediu toque de mão. O árbitro para o jogo. Marco toque de mão na intermediária central do Vidal. Uma falta para o time equatoriano bater, Solé. Na posse de bola do Independente Del Valle. Os jogadores foram tabelando até que o Vidal meteu a mãozona na bola, falta perigosa, porque daí O Sornosa conhece os atalhos do Maracanã para jogar lá dentro da área. E os zagueiros Junque e Carabarral, autor do gol do primeiro jogo, já dentro da área do goleiro Santos. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É falta para o Independente Del Valle bater 12 jogados. Placar de 0 a 0 no estádio do Maracanã neste momento. Uma conversa entre o capitão Pelerano com a perna esquerda e Sornosa com a perna direita. São as duas opções para fazer o levantamento para o meio da grande área. O Santos coloca apenas o Arrascaeta no barqueiro. Gabigol encosta. São dois jogadores do Independente Del Valle no centro do gramado. Vem Sornosa para fazer o levantamento. Fatiou no segundo pau. Sobe para tocar de cabeça. Ayrton Lucas bota em escanteio. Desce o Independente Del Valle. Está marcado escanteio para o time equatoriano na direita, Soler. Corte providencial agora do lateral esquerdo do time do Flamengo, porque às costas dele, o Fernandes, lateral direito do Del Valle, tentava chegar. Escanteio para o time equatoriano. Sornosa na bola. Preocupação dos jogadores do Flamengo dentro da grande área. Desce a dupla de zaga do Independente Del Valle. O Dias vai para a área, o Carabarral, Chunque Garcia, toda a trinca de zagueiros. Vem para fazer o levantamento. Sornosa, curtinho, partiu para a bola, fechado no primeiro pau. Sobe para tocar de cabeça, Maia tira. Tenta descer em contra-ataque o Flamengo. E um toque de mão. Um toque de mão numa descida para o contra-ataque. O jogador colocou a bola na mão. Está marcada a falta e é para cartão. Cartão amarelo para o capitão Pelerano, né? Veterano, não ia aguentar voltar para marcar esse contra-ataque. Deu um tapão nela, falta marcada e o primeiro cartão amarelo do jogo para o jogador de 41 anos de idade, Pelerano. Flamengo desce para ataque, Arrascaeta tenta a inversão do lado esquerdo para o direito, na meia-direita, quarta marcação na queda da grande área, Caicedo tira, volta para o Gabigol. Gabigol domina pela meia-direita no campo de ataque, recua para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno pela meia-direita para Varela, Varela para Gabigol. Gabigol recua, jogado torcido do Flamengo, vem junto, tenta empurrar o Mengão. 0 a 0 placar do jogo. Gabigol pela meia-direita para Varela, Varela escapou da marcação, soltou para o capitão Everton Ribeiro. A devolução na linha lateral da grande área, de novo pro Varela, Varela de costas pro gol, pressionado pela marcação, encosta nele o Garcia, volta pro Everton Ribeiro. Everton cruzou, Pedro chegou, testou no centro do gol. Ramires pega tranquilo no centro da meta, uma jogadaça do Flamengo, toda a visão do Everton Ribeiro, cruzamento na meia direita na quina da grande área, no facão, mergulhou Pedro, testou com força pro chão, só que no centro do gol pra defesa do Ramires, né? Jogada que normalmente é fatal, né? Cruzamento milimétrico do Everton Ribeiro, rasgando a defesa do Independiente Del Valle, sempre em posição legal. O Pedro tenta o cabeceio, mas não tira do meio do gol e o Del Valle responde. Tentava Sornosa pela meia direita, adianta lá Altaro Dias, tropeçou na bola. Recomeça o Flamengo pelo campo de defesa. Você ainda não tá sabendo? A Estrela Bet lançou um jogo que tá bombando, o Estelar. Só falta você fazer parte desse fenômeno. Jogue agora e ganhe bônus de até R$200, além de vários torneios para você participar. Flamengo tenta descer pro campeonato. Ataca o lançamento pro Gabigol, por dentro da cobertura. Corta mais uma, Garcia bota pra fora. Quase 15 jogados deste primeiro time. 15 jogados deste primeiro tempo. O Alexandre Pretzel. Que jogo, hein? Bom jogo, hein? Bom jogo, como a gente previa. O Flamengo tem que dar resposta, né? É um bom time de futebol, mas o Del Valle é tudo aquilo que nós dizíamos desde a semana passada. É uma equipe que não se assusta mais com o tamanho de time. Joga de maneira natural e de maneira competitiva. Achei até que o Del Valle sentiria mais a marcação no sistema defensivo, mas está marcando bem o time do Flamengo. Bom jogo de futebol. Vem-se embora para o campo de ataque mais uma vez, Independente Del Valle. O lançamento pela meia esquerda para Lautaro Dias. Passa por todo mundo, só lateral para o Flamengo. Placar de 0 a 0. Quer chegar com mais segurança? Então chega mais com Nakata. Marca líder em suspensão. É tudo azul. Tudo Nakata. Está jogando o Flamengo pelo campo de defesa. Fabrício Bruno despacha para o campo de ataque. Pedro sobe para tocar de cabeça mais alto que o Schunk. A bola fica no bate-bate pela meio-direita. Sobra para o Flamengo. Everton Ribeiro puxa contra-ataque. Lançou no campo de ataque pela meio-direita. O Gabigol na quina da grande área. Abandona a ponta. Vem por dentro. Rola a bola para Everton Ribeiro. Escapou Everton Ribeiro. Soltou para Maia. Abriu pela canhota. A bola é boa para Ayrton Lucas. Puxou para a perna direita. Bateu com o desvio. Vai sobrar para Pedro. Bateu. Gol do Flamengo! Pedro, numa bola lançada pelo Ayrton Lucas, mas o árbitro já marca o impedimento. O Bandeira ergue a bandeira para marcar o impedimento do Pedro. Chute do Ayrton Lucas com desvio, é verdade. Mas estava impedido e muito impedido, Pedro Soré. Muito impedido. Agora o camisa 9 do time do Flamengo, Ayrton Lucas. Na hora que ele ameaça fazer o cruzamento, toda a zaga do Del Valle sai e os atacantes do Flamengo continuam dentro da área. O Ayrton Lucas finaliza, pega no meio do caminho. Pedro na banheira. Impedimento marcado por Nicolas Tarão, bandeira de número 1. Tava, né, Pretzel? Muito. Muito, o Soler pegou muito bem, o Bandeirinha também, né? Nem precisa do VAR, marcou imediatamente o impedimento do Pedro. Mas foi uma boa chegada do Flamengo, porque povoou bem a entrada da área e conseguiu jogar a bola dentro da área. Só que o Del Valle, é aquilo que eu disse, está se defendendo bem, por incrível que pareça. E fazendo até uma linha de impedimento inteligente. Olha a saída de bola do Del Valle. Saída qualificada, bola no chão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Placar de 0 a 0, 17 e 30 jogados deste primeiro tempo. Ainda chove no estádio do Maracanã. Chove no Maracanã, a bola corre solta, 0 a 0 o placar do jogo. Está jogando o time equatoriano, domina pela meia-direita. Carabajal, livre de marcação, volta para Schunk. Schunk na entrada do círculo central, pelo campo de defesa, volta mais atrás para Ramírez. Ramírez adianta o passe pela meia-direita. Fatia para o campo de ataque. É para o toque de cabeça do Lautaro Dias. Errado, chega o Everton Ribeiro para tomar, mas desce em contra-ataque. Saiu jogando mal o Flamengo. Ganha mais uma, o Independente Del Valle, o Lautaro Dias agora fracionado, não fez a parede legal. Essa bola volta pro Flamengo. O Flamengo está jogando 18 jogados deste primeiro tempo. Placar de 0 a 0. Domina o Mengo pelo campo de defesa na meia direita. Varela à frente do banco equatoriano. Varela tenta escapar da marcação. Está pressionado por dois. Passou do primeiro, passou do segundo. Ficou pedindo a falta. O juiz não deu. Ganha Varela no círculo central do gramado. Para Vidal. Vidal inverte o lado do campo. A bola é boa. Na meia esquerda para Ayrton Lucas. Domina, solta por dentro. Para Gabigol na quina da grande área. Vai cruzar. Explode na marcação e vai em escanteio. Tá marcado mais um escanteio pro Mengão na ponta esquerda no cruzamento do Gabigol. E mais uma possibilidade do Flamengo na bola parada buscar o primeiro gol. Gabigol tem pressa, ele mesmo cobra o córner. Cobra curtinho na meia esquerda, Ayrton Lucas tentou fatiar, cruzou a Arrascaeta, dizia. Essa bola não sobra pela meia direita, mas volta pro Flamengo. Davi Luiz toca de cabeça na meia direita para Fabrício Bruno. Bruno volta a jogada no círculo central do gramado, de novo pro domínio de Varela. Varela, o último homem do Flamengo. Chapa pela ponta direita no campo de ataque para Everton Ribeiro. Everton lançou, Arrascaeta na entrada da grande área. Brigou pela bola mais alto que ele tinha, tira. Quarta de cabeça, completa Gaicedo na meia esquerda. Mais uma vez para Dias. Dias pelo campo de defesa, está pressionado pela marcação. Não sabe o que fazer, perdeu a jogada. O Flamengo ganha. Everton Ribeiro cruzou na entrada da grande área para Ayrton Lucas. Fatiou, limpou, dá para bater no gol. Pressionado na marcação. Fernandes por baixo tira, só que tira parcialmente. Insiste o Flamengo, ainda ganha Ayrton Lucas na meia esquerda. Ele rola na intermediária para Vidal. Vidal para Ayrton Lucas, de novo pela linha lateral da grande área na meia esquerda. Ayrton cruzou, vai pitar primeiro. Pedro chegou, falhou o zagueiro, voltou. Gabigol bateu, explode na marcação. Para o toque do Thiago Maia, escanteio. A bola no, praticamente no pé da trave, não entra. O árbitro fez o sinal. Pensei que ele ia marcar um pênalti tardio, mas ele só sinaliza, me parece, com o braço esquerdo. Uma jogada forte em cima dos zagueiros. O fato é, a bola ficou sassaricando na entrada do gol. A bola ficou quicando na pequena área. O Pedro tentou, o Thiago Maia tentou, o Arrascaeta tentou. E essa bola não entrou, saiu para o escanteio, Soler. Uma jogada estranha, né? Porque o Pedro, ele tenta a finalização, depois o Arrascaeta é travado. E aí um jogador da equipe do Del Valle, o Caicedo, lateral esquerdo, ele cai de 4 no gramado, toma a bolada do Gabigol, a bola bate na barriga, na mão, bate em todo o corpo ali do camisa 15, ele quase dá uma cabeçada no Gabigol, tentando cortar a bola, mas impedimento marcado do próprio Gabriel Barbosa, impedimento assinalado novamente pelo Nicolas Taran, mas o árbitro de jogo estende a mão ali, pede calma, o Andrés Cunha no VAR conversa com ele. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Tem VAR pra isso, né, Preston? Mas é um lance difícil, hein? Lance difícil, mas eles estão marcando impedimento. Pra mim não fica claro o impedimento. Aí é que tá o detalhe. Não tá claro pra mim o impedimento. É, o Arrascaeta, checagem do pênalti no toque embaixo. Isso eu acho que não aconteceu também. Vocês acham que a bola bateu na mão do equatoriano? Pra mim não. Difícil por aquele ângulo, né, Preston? Pra mim, vamos acompanhar. Mas ele marcou impedimento, né? Mas impedimento, sim, de quem? O Arrascaeta, que estava impedido, não participa do lance. Os dois que estão na bola são Pedro e Gabigol. Então a checagem é do pênalti. É, o VAR está checando o pênalti. Inclusive aparece na tela a checagem de pênalti. demora muito. Se demora, aquela velha frase, se tem demora, porque tem dúvida. Pois é, mas pela imagem fica claro para vocês que a bola bateu. Agora a gente vai ver de novo, vamos ver por trás. Normal. O zagueiro tira e duas vezes, primeiro a Rasqueta, depois Gabigol, aí, ele chuta agora, a bola, hein? Agora é melhor por essa imagem. É o Caicedo ali, me parece, na disputa. É, mas não, viu? Ele tenta botar a cabeça na bola e o Gabigol chuta, não. Pra mim não é pênalti, senhor. Eu achei que não foi. O árbitro do VAR, provavelmente com várias dúvidas, e agora sim nós teremos a definição. Agora sim nós teremos a definição. Marcado impedimento. Marcado impedimento. Metade deste primeiro tempo, 22. Marcado impedimento, vai ser jogando Independente Del Valle. Mesmo assim, hein? Eu acho que eles estavam até checando. Primeiro impedimento para depois ver se ia marcar o pênalti ou não. Mas pela demora, a princípio era isso. Entender a posição, se era regular ou irregular do ataque do Flamengo. Fato é, segue o jogo. 22:30, jogadas, vai ser jogando Ramírez. A Estrela Bet quer te dar um presente. Chegou o Estelar, o jogo que quer te dar R$200 de bônus. Faça parte desse fenômeno que tá bombando nas redes. Placar de 0-0, Independente Del Valle tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda. Vem para Sornosa, Sornosa caiu, adiantou pro Caicedo, que pede a falta. Marcada a falta em cima na meia esquerda, marcada a falta em cima do Caicedo, que sente muito, hein, Soler? E agora o técnico do Del Valle, Martin Anselmi, sai da área técnica, começa a reclamar com seus jogadores, porque realmente Caicedo, ele tomou uma trombada no alto do Varela, lateral uruguaio do time do Flamengo, ficou na reclamação, Anselmi pedindo cartão amarelo para o jogador da equipe do Flamengo. Essa falta, ela é dura, porque ele é atingido no ar, o Varela no ar solta o cotovelo nas costas do Caicedo. Então falta duríssima, mereceu o cartão. Alô, Manuel Zaidan, sempre grande Manuel Zaidan, ligado no microfone da Bandeirantes, valeu pela audiência. 22:30 jogados, agora 23:30, um minuto de jogo parado. Monstro, Manuel Zaidan, grão-mestre com o mestre Cláudio. Jogo segue parado, Caicedo está sentindo, se recupera o Caicedo pela meia esquerda, sente várias dores, o ala barra lateral esquerdo do time equatoriano, o Gabigol já está batendo boca ali com um jogador do time do Independente Del Valle, é claro que já começa a reclamação em relação ao tempo, em relação à cera que possivelmente os jogadores podem fazer, está na dele o Independente Del Valle, criou o placar e pode usar isso. Esse tipo de jogo aí não interessa ao Flamengo, evidente, o Flamengo tem que fazer um gol, agora foi uma falta dura. O árbitro poderia ter dado cartão amarelo, sim. Porque no ar, o Varela solta o cotovelo nas costas do Caicedo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Placar de 0-0, 24:30 jogados. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. É a final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. Está jogando Independente Del Valle pelo campo de defesa. Recua a jogada Garcia dentro da grande área para Ramírez. Ramírez com toda a tranquilidade do mundo. Por dentro para Schunk. Schunk trabalha a bola com Faravelli. Faravelli para Schunk. Schunk pela meia esquerda. De novo para Garcia. Garcia tenta despachar para o campo de ataque. Era para Caicedo. Toca de cabeça. Fabrício Bruno completa. Em Everton Ribeiro na meia direita. Ele briga pela bola. Essa bola sai. Lateral para o Flamengo, bater pela meia direita no campo de ataque. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã, 25 jogados do primeiro tempo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. Que é esportivo da Bandeirantes, diga lá, Brunão. Copa do Brasil, a Ponte Preta segue vencendo o Fluminense do Piauí por 1-0, gol do Matheus Silva. Além disso, o intervalo de jogo só agora por conta de falta de luz em Tocantinópolis. O América vence a equipe local por 1-0. Baltec Antigoteira na sua laje, no seu telhado ou parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Você curtindo no FM 90.9, no M840 e pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Toda audiência em rede para todo o Brasil. Arthur Coimbra, João Batista está com a gente. Júlio Soares, Ronaldo também ligado. Ronaldo Simões, Adriano, Alex Santana também ligado no microfone da Bandeirantes. Você segue participando. 0-0 Flamengo Independente Del Valle. 26 jogados deste primeiro tempo. Está jogando o time equatoriano com toda a tranquilidade. À frente da grande área, Ramírez domina, pressionado pelo Pedro. A tranquilidade do goleiro Ramírez com Pedro à frente dele, Gabigol, impressionante, hein? Impressionante. E ele parece que vai entregar, né, Martelli? Mas ele não entrega. Ele acerta o passe para o jogador mais próximo e também chuta para frente, não tem problema nenhum. Agora, o que chama atenção no time do Del Valle, pelo bom trabalho do Martin Anselmi, é que quando alguém pega a bola, sempre tem dois jogadores posicionados para recebê-la. E isso é treino, isso é trabalho, isso é uma filosofia de jogo muito legal, viu? Del Valle joga ao natural. Maltec Antigoteira na sua laje, no seu telhado ou parede. Maltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Quase 27 minutos jogados neste primeiro tempo. Placar de 0 a 0. Fabrício Bruno chegou forte agora. Frente ali a marcação do Independente Del Valle. Sai falando um pouco mais alto. Os jogadores do Independente Del Valle não abaixam a cabeça. O fato é, está marcado o lateral para o time equatoriano na meia direita. Bandeira conversa com o Fernandes, pede um pouco mais de calma. 0 a 0 para a cara do jogo. Lateral para o Independente Del Valle bater pela meia direita. Se apresenta para fazer a cobrança Fernandes. Encosta o Alcivar pedindo a bola à frente. Ele está sem opções. O Faravelli também pela meia direita. Na linha de fundo tem o Lautaro Dias. A bola para o Dias. Dias no passe errado. Final, chega por baixo, intercepta, mas perde. Ganhou Lautaro Dias na grande área. Tentou, fintou na linha de fundo. Brigou pela bola. Por baixo, Ayrton Lucas tira. No vacilo da zaga do Flamengo, o Lautaro Dias é aquele cara. Tudo bem, nem sempre tá com domínio, mas é um perigo dentro da grande área, Soler. Não desiste, né? Jogador, atacante, faz poucos gols, mas é muito voluntarioso. Ayrton Lucas deu uma cochilada, perdeu a bola e o próprio lateral do Flamengo conseguiu se redimir antes que o pior acontecesse. Mas o Del Valle desce e tem falta perigosa para o time equatoriano, Martelli. Mais uma falta marcada pela meia-direita, me parece, em cima do Faravelli. No giro frente à marcação, jogadores do Flamengo reclamam, mas foi falta, Soler. Foi falta, o Faravelli foi fazer o giro e aí o Arthur Vidal puxou a camisa do homem, puxou a camisa do argentino, camisa número 8 da equipe do Independiente Del Valle. Falta perigosa, Sornosa vai tomando posição, chega por ali também o Pelerano, veterano, 41 anos de idade. Dois dos três zagueiros já dentro da área, Schunk e Carabarral, o autor do gol da vitória no jogo da ida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Milton Neves. Placar de 0 a 0 no estádio do Maracanã. Toma posição para fazer o levantamento ao Sivar. Toma posição, jogador de perna direita. Partiu pra bola direto pro gol no centro. Santos pegou. Bola molhada, campo molhado. Arriscou ao Silva, não botou fé no goleiro do Flamengo, não, Soler. Mas aí ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, né? Ele bateu firme, mas bateu no meio do gol. Não bateu com muita altura para exigir uma grande defesa do Santos e nem bateu com essa bola para pingar na grama para dificultar a vida do goleiro. Foi tranquilo, tranquilo o Santos. Desce o Flamengo pro campo de ataque, caiu, pediu uma falta, o Varela caiu. Caiu pela meia direita na linha de fundo. A 2, 3, 4 passos da grande área na meia direita, numa devolução do Everton Ribeiro. Uma falta perigosa para o Flamengo. Um escanteio, mas muito próximo da área, Soler. Exatamente, aquele tradicional, como diriam os mais antigos, escanteio de mangas curtas. Falta do Caicedo, deu um trança-pé para cima do Varela e quem chega na bola é Everton Ribeiro. Arrascaeta também encosta. Só na Telenorte você encontra a solução completa para sua obra e garante as melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade. A Telenorte. É falta para o Flamengo bater na meia-direita, na intermediária, pela meia-direita. Próxima linha de fundo, Arrascaeta, autorizado, levantou, toque de cabeça para Davi Luiz. Chegou, tocou, Thiago Maia na trave, a bola não entra. Num cruzamento rápido, Ayrton Lucas subiu no segundo pau, desviou. Chegou o Davi Luiz no limite do campo pela linha de fundo. Ele devolve o Thiago Maia, testa essa bola, explode na trave e não entra. Até agora os jogadores do Flamengo não entendem como essa bola não entrou, Soler. Simplesmente inacreditável o que acontece no gramado do Maracanã. Falta muito bem batida pelo De Arrascaeta. O Ayrton Lucas sobe bem, testa, a bola atravessa toda a área. O Davi Luiz evita a saída, cruza para trás e o Thiago Maia de frente para o crime, testa firme, ela pega na trave, segue 0-0 com este placar. O Del Valle vai conquistando o título. Flamengo insiste, desce pela meia direita, Gabigol adiantou demais, sai jogando Independente Del Valle pela linha de fundo e sai jogando errado. Everton Ribeiro dominou na quina da grande área, cruzou, Ayrton Lucas testou, no travessão. O Flamengo para na trave, para no goleiro e para no travessão. Não entra a bola do Flamengo. Na saída errada, na saída complicada do Independente Del Valle, o Everton Ribeiro, que cruzamento na medida. O Ayrton Lucas ganhou na segunda trave, testou na travessão e a bola não entra. Insiste o Flamengo na pressão. Arrascaeta cruzou mais uma. Vem no alto para tocar, tira na entrada da grande área, zaga do Independente Del Valle. Mas volta para o Gabigol. Gabigol na linha de fundo para Ayrton Lucas. Saiu com o vale tudo. Ronaldo. Pressão do Flamengo, o jogo tá valendo. O árbitro mandou seguir, essa bola saiu em linha de fundo. Essa bola saiu em linha de fundo. Todos os jogadores do Independente Del Valle pararam. Ele mandou seguir, o Flamengo ganhou um escanteio. Ia ser um erro bizarro se essa bola entra, Soler. É, se essa bola tivesse entrado, pelo menos o VAR do Andrés Cunha teria salvado a arbitragem, porque o Ayrton Lucas saiu e muito, com bola e tudo. Essa bola ainda ficou pererecando dentro da área. Agora é escanteio a favor do time do Flamengo e muita reclamação por parte dos atletas do Del Valle, porque essa bola saiu e saiu muito. O juizão não percebeu. Escanteio a favor do Flamengo. A Arrascaeta na bola. Impressionante como o jogador do Del Valle ficou parado. O Everton Ribeiro jogou a bola de uma maneira aleatória na área. E o Ayrton Lucas quase faz o gol de um momento que a gente nem esperava, né, Martelli? Que quando o Everton Ribeiro baixa a cabeça e dá o balão para a área, a gente imaginou que o goleiro sairia para pegar. Ele fica parado e o Ayrton Lucas sobe mais que o marcador e quase abre o placar. Duas bolas na trave em sequência. Aí o Flamengo, nos últimos 5 minutos, amassou o Del Valle. Anota isso, olha. Nicolas Tanan consertou a lambança, hein? Exatamente. Ia te chamar agora para falar isso, porque o árbitro da partida não percebeu que essa bola saiu por tiro de meta e o Bandeira corrigiu. E o Flamengo desce mais uma vez pelo campo de ataque na meia esquerda. Ayrton Lucas disparou, cruzou Cassiano dentro da grande área. Ramires pega. Só dá Flamengo na pressão, mas a bola não entra. É bola na trave, é no travessão, para no goleiro. Mais uma que o Ramires pega, Soler. Mais uma do goleiro Ramires e agora deu sorte, né? Porque essa foi fraquinha, não teve dificuldades o goleiro da equipe do Del Valle e que continua fazendo cera. Agora ele oferece a bola ali pro Gabigol, vai fazendo cera, ele tomou cartão amarelo no primeiro jogo, gosta de uma presepada o goleiro do Del Valle. Vai ser jogando mais uma vez Independente Del Valle, placar de 0-0, você curtindo a final da Recopa Sul-Americana, 0-0, placar do jogo. Quer chegar com mais segurança, chega mais com a Nakata, marca líder em suspensão, tudo azul, tudo Nakata. 0-0, jogo complicado, 1-0 no agregado com o jogo de ida no Equador. O Flamengo tá ficando sem o título, mas tá na pressão, Mengão, tá querendo o primeiro gol, você curte no microfone da Bandeirantes. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. Quase 34 jogados desse primeiro tempo. Desce mais uma vez o Flamengo pela meia direita. Vai-se embora para o campo de ataque. Everton Ribeiro trabalha a bola pela ponta para Varela. Penteia. Recua pela quarta zaga de novo para Fabrício Bruno para Gabigol. Gabigol vem para tentar uma jogada. Sai da grande área. Volta na meia direita para Varela. Varela para Everton Ribeiro. Everton para Gabigol. Gabigol na meia direita. Chegou para botar para fora. Chum de tira. Corta mais uma zaga do Independente Del Valle. Tranquilo agora no mano a mano contra o Gabigol. Chum que bota pra fora. Marcado lateral pro Flamengo. Já cobrado o Flamengo, tem pressa. Everton Ribeiro pela meia direita soltou pro cruzamento da Arrascaeta. Passa por todo mundo e vai pela linha de fundo. Everton Ribeiro, mas a Arrascaeta, que qualidade do Flamengo na grande área. Ele rolou, o uruguaio cruzou pela meia direita, a bola passa na cara do gol, a meia altura, ninguém pra tocar pra dentro do gol, só tiro de meta, Soran. Mas agora exagerou e muito a Arrascaeta, colocando força nessa bola, colocou muita força na pelota e aí ninguém consegue chegar, só tiro de meta a favor do Del Valle e o Del Valle nunca tem pressa para essa reposição. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã, 35 jogados do primeiro tempo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. Alô, Bruno Milhossi. Martelli, mais placares da Copa do Brasil, jogos encerrados. O Vila Nova empatou contra o Real Noroeste 1-1 e avançou para a próxima fase, assim como o Santa Cruz, que no último lance com o Pipico fez 1-1 contra o Democrata e avançou para a próxima fase. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes em rede para todo o Brasil. Alô, Milton Neves. Quase 36, 0-0. Impressiona como essa cor do Independente Del Valle, inclusive numa cor um pouco mais azulada, representa muito bem o sangue frio que o Independente Del Valle tem no Maracanã, hein, o Pretzel? Essa foi boa, porque é exatamente isso que está acontecendo. Mas nos últimos 5 minutos, o Flamengo impôs toda essa qualidade. Ó, ó. Não, eles estão recuando a bola de cabeça na entrada da grande área. O Ramires parece que está aqui em cima, numa rua perto aqui de onde fica o estúdio do da Bandeirantes jogando um futebol, uma pelada. Impressionante, a gente estava elogiando, mas essa última bola aí foi uma lambança, né? O Flamengo é mais time, só que o Del Valle, o Flamengo fez o que agora? Apertou a marcação e adiantou, ó, vai. Vem Flamengo, Varela na meia direita, cruzou o rasteiro, chegou Ayrton Lucas pela meia esquerda, passa na bola lateral. Ele passa, mas recupera, no carrinho, no limite do campo, rente a marca da Cal. Ele volta para Maia, Maia para Rascaeta, Rascaeta pela meia esquerda, gira o jogo por dentro, entrega para Vidal. Arthur Vidal no corredor central da intermediária, chama mais à frente na meia direita, Gabigol. Gabigol abriu a jogada pela ponta direita para Everton Ribeiro, abandona a ponta, vem por dentro, erga a cabeça, cruzou para Pedro, tentou desvio. Fora da grande área, essa bola vai sobrar na meia direita. Vai se oferecer para o Varela. Está caindo o jogador equatoriano dentro da grande área. E aí o que o Flamengo está fazendo é o seguinte, ó, o Varela e o Ayrton Lucas, meu caro Martelli, viraram pontas. O Varela faz um bom jogo e o Ayrton Lucas também. Então eles estão sempre ali na entrada da área. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta puxaram. O Flamengo joga mesmo num 4-2-4, mas com um pequeno detalhe. Os dois do 4-2-4 são Everton Ribeiro e Arrascaeta, que recuam para fazer armação, e Varela e Ayrton Lucas viram pontas com Pedro e Gabigol. E o Vidal e o Thiago Maia ficam mais atrás para resguardar o contra-ataque. Esse é o esquema do Vitor Pereira. Flamengo desce para o campo de ataque de novo. Arthur Vidal pela meia direita na entrada da grande área. Chapa, bola rasteira para Maia. Maia para Davi Luiz de longe. Arriscou e explode na marcação. Volta pela meia esquerda mais uma vez para Gabigol. Gabigol cruzou, chegou, tentou o toque de cabeça. Caiu na grande área o Arthur Vidal. À frente do juiz, o árbitro manda seguir. Essa bola volta na meia direita. Rente a marca da Cal. Na linha lateral dos técnicos, onde fica Vitor Pereira. Varela por dentro. Caiu. Caiu Everton Ribeiro. O Everton pede a falta. Ele cai com a mão, ele cai com a mão em cima da bola, como quem diz, vou pegar para bater a falta, o juiz falou, não, inverteu a falta. E a falta a favor do Del Valle, como você bem destacou, né, Martelli, na hora que o Everton Ribeiro caiu no gramado, ele tinha certeza que seria a falta pro Flamengo, ele abraça a bola, falta a favor do Del Valle, agora o Vitor Pereira foi para cima da marcação do bandeira de número 1, o Nicolas Taran deu um berro na cara do bandeira. O árbitro da partida, o Andrés Matonte, pediu pro Vitor Pereira se acalmar. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços 0, Grupo Souza Lima. Parado o jogo, marcada a falta em cima do jogador do Independente Del Valle na meia esquerda, me parece ser justamente Pelerano. O capitão do time para cartão. Sai o primeiro cartão amarelo pelo lado do Flamengo. E os dois capitães amarelados agora. O Everton Ribeiro chegou atrasado, chutou a canela do Pelerano. Falta marcada e cartão amarelo para Everton Ribeiro. Já pensou em um jogo fácil que ainda te dá um bônus de R$200? A Estrela Bet lançou o Estelar, o jogo que está bombando e já é um fenômeno. Você não pode ficar de fora dessa. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Milton Neves. Desce para o campo de ataque, cai cedo na meia esquerda para o time equatoriano. Na meia esquerda, ele encarou um uruguaio. No que ele encarou o Varela pela meia esquerda, a bola saiu pela linha de fundo. Só que tocou por último no jogador do Independiente Del Valle. Só tiro de meta e o Flamengo tem pressa. Sai jogando Davi Luiz. Já para Fabrício Bruno na meia direita. E o Pretz, eu estava lembrando agora de algo. O Flamengo, ele tem alguns quesitos a serem apontados quando joga dentro de casa no Maracanã, que é inclusive um papo que eu bati com o Milton Neves antes no concentração, quando não consegue fazer um gol rápido. Aí começa a bater a pressão realmente, né? Sem razão. Qual foi o papo, o resumo do papo com o Milton Neves? Você quer saber mesmo? Não, por que não? O meu? Enquanto nosso, o jogo tá parado, nosso? Claro, resumindo pro ouvinte, pra audiência rotativa do rádio. Foi sobre como o Flamengo ia ter dificuldade se não fizesse um gol rápido. Muito bom. Agora o Del Valle agora ficou retraído. Mas o Del Valle ficou retraído por quê? Porque é o Flamengo que empurrou o Del Valle. Vamos ver agora, tá tentando sair o time equatoriano. Desce o time equatoriano mais uma vez, só que o passe errado. Passe errado na meia direita, passe errado do Carabarral, vai descer para o contra-ataque mais uma vez o Flamengo, puxa por dentro, Everton Ribeiro no círculo central, chapou na meia direita no campo de ataque para Gabigol, Gabigol fatiou, chegou, Arrascaeta, testou para Pedro, deu soco na bola, Ramires tira o goleiro, corta mais um o goleiro e agora o Arthur Vidal recuperou para o Flamengo sem falta por dentro, fiquei com uma impressão de falta do Arthur Vidal, o juiz mandou seguir, segue a bola com o Flamengo. e o Thiago Maia recupera um passe errado do Vidal. Sai jogando o Flamengo pelo campo de defesa. 41 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Vem Flamengo pro campo de ataque. Gabigol puxa pela meia direita, rola por dentro para Vidal. Vidal gira o jogo pela meia esquerda para Maia. Maia, Thiago Maia, ainda mais pela meia esquerda na canhota para Ayrton Lucas. Está pressionado pela marcação, sem opções. Vai caindo por dentro, flutua no campo de ataque, recua pelo círculo central do gramado. Davi Luiz, lá no campo de defesa, sai jogando pro Flamengo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 41 e 30 jogados deste primeiro tempo. Flamengo sai jogando. Santos dentro da grande área. Isolado o goleiro, inteiro de preto. Recomeça pro Flamengo. Arturo Vidal sai jogando na entrada da grande área. O Arturo Vidal tá pressionado. Chapa pela meia direita. Fabrício Bruno, agora neste momento, sobe a marcação independente Del Valle. Consegue para a tentativa da meia-direita do Varela, bota em lateral, lateral para o Flamengo, no campo de defesa da meia-direita, na pressão do Faravelli. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo o Independente Del Valle marcando alto assim, ou, pelo menos até agora no jogo, né, Preston? Para tirar o sufoco que tomou nos últimos 10 minutos, né? A bola ficou rondando a área do Del Valle e não saiu o gol por um detalhe, porque o goleiro também hoje o goleiro está com sorte, duas bolas na trave que ele já está abatido. Já poderia estar 1-0 para o Flamengo, e o Santos fez só uma defesa no jogo até agora e bem fácil. Baltec Antigoteira na sua laje, no seu telhado ou parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Milton Neves. Placar de 0-0 no estádio do Maracanã. Domina pela meia direita, tenta escapar da marcação Lautaro Dias. Vem na marcação, Davi Luiz ganha, toca por último no jogador do time equatoriano. O lateral é pro Flamengo. Tem pressa o Ayrton Lucas pela meia esquerda, mas está sem opções. Subiu definitivamente a marcação do Independente Del Valle. O torcedor do Flamengo pede pressa. 1-0, placar que interessa somente o Independente Del Valle no agregado. 0-0 no Maracanã, 1-0 com o jogo de ida. Lateral para o Independente Del Valle, o Pedro estava sozinho na meia esquerda, só manual, posse de bola para o time equatoriano. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Está jogando Ramires dentro da grande área, o goleiro da equipe equatoriana despacha para o campo de ataque para ninguém. Isolado, tranquilo, Davi Luiz, toca de cabeça, recomeça para Fabrício Bruno. Domina o zagueiro com o Pedro de zaga na meia direita, pressionado pelo Lautaro Dias, despacha para o campo de ataque para ninguém. No peito, tranquilo, domina do Garcia, adianta a jogada à frente, tentou o passe para Sornoso. Não chega na bola, Davi Luiz tira, volta pelo círculo central do gramado, Faravelli bota na grama, para Alcívar caiu, pediu no carrinho a falta, e o juiz vai ter que dar um cartão pro Thiago Maia, porque a falta foi forte, até os jogadores do Independente Del Valle pararam o jogo, Soler. É, o Sordoza que teve o controle da posse de bola, ele tinha a opção de tocar pro lado, buscando ali o avanço do Fernandes, lateral direito da equipe do Del Valle, mas a pegada do Thiago Maia foi muito forte. O Sornosa para o jogo para ver se está tudo bem com o Alcívar, e cartão amarelo para Thiago Maia, o segundo jogador do Flamengo amarelado. Oh, ele não atinge o jogador do Del Valle, mas não precisa atingir, porque a entrada foi fora da bola, foi em cima do jogador, que dá um pulo. Se ele não dá um pulo, ele podia ter quebrado a perna, então cartão amarelo bem aplicado. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance. Expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/bandeirantes. Agora o Varela chegou forte em cima do Caicedo. Agora o lateral direito do Flamengo chegou no carrinho forte em cima do lateral esquerdo do Independente Del Valle. Na linha de fundo está marcado, me parece, um escanteio para o Independente Del Valle na esquerda. Na chegada forte, mas vai passar em branco dessa vez o jogador do Flamengo, Soler. É, o Andrés Matonto, o árbitro do jogo, passou um pano para o seu conterrâneo, né, para o Varelo uruguaio, que foi desleal, deu um pontapé no Caicedo fora do gramado. O Matonto fingiu que nada aconteceu, escanteio para o Del Valle, Sornosa na bola. Com o braço esquerdo elevado, sinalizando a jogada, vem Sornosa, fatiou na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, quarta zaga do Flamengo. 45 jogados no primeiro tempo, vai terminar a primeira etapa, 0-0 o placar do jogo, e subiu a placa, Gustavo Soler. 5. Vamos até 50 nesse primeiro tempo. Agora nos acréscimos, o Flamengo vai tentar o primeiro gol do jogo. 0-0 no finzinho da primeira etapa. Quer chegar com mais segurança? Então chega mais com Nakata. A marca líder em suspensão, tudo azul. Tudo Nakata. Fecha o tempo no estádio do Maracanã. Se irrita o Arturo Vidal. Um cartão para cada lado numa disputa com o jogador do Independente Del Valle. É muito cedo, Soler. E aí o Arturo Vidal leva o cartão amarelo. Fiquei com a impressão do outro cartão ser para o Fernandes, camisa número 13. A gente já vai confirmar se realmente foi para o Fernandes. Se foi, são os dois chilenos de cada time, né? Foi, na verdade, o 14, o Carabajal, argentino zagueiro. Os dois ali bateram boca dentro da área, um peitou o outro. Arturo Vidal tentou enforcar o Carabajal. O Carabajal tentou dar um soco nele enquanto estava caído no gramado. Um amarelo para cada um. Depois um chamou a mãe do outro daquilo, chamou o pai de não sei o que. Coisa esquentou no Maracanã. O Vidal tá pensando que ele tá onde, hein? Com VAR ainda, né? Pelo amor de Deus, o Vidal foi muito mal agora. O cara não fez nada. E aí ele foi juntar o Fernandes, quis dar um pescoção no Fernandes. Uma burrice do Vidal, jogador super experiente. Tem jogo novo na área. Estrela Bet acaba de lançar o fenômeno do ano. Chegou o Estelar. Jogue agora e ganhe bônus de R$200, além de torneios para participar. Jogo parado, o árbitro está escutando. O árbitro de fora, porque tem um momento em que o Vidal tenta enforcar o jogador Carabajal. Martelli. Diga, Soler. E o árbitro de vídeo, Andrés Cunha, pode assinalar também um pênalti. Porque o Vidal, ele puxa o Carabajal dentro da área. Depois tem toda a confusão e o Vidal depois tenta enforcar o jogador do Independiente Del Valle. É, pode ter um pênalti e a expulsão de Arturo Vidal, que puxou o jogador pela camisa. Tentou depois enforcar o atleta, o Carabajal do Independiente Del Valle. Então o Vidal pode ser expulso e pode ter um pênalti a favor do Del Valle. O árbitro vai para o vídeo. O quarto árbitro está chamando o árbitro principal do jogo. O quarto árbitro, o José Burgos. O Andrés Matonte conversa com a arbitragem. Ele não consegue ouvir o VAR, me parece. Reclamação do Vitor Pereira. Há uma reclamação, inclusive, da comunicação, né, Sônia? Perda de comunicação. Agora chegou o Marcos Mesquita dos homens lá, né? Muito o operador bom, técnico dos caras. Tá do tamanho do nosso Mesquita, né? Tá ajustando ali o microfone do árbitro. O árbitro aparentemente perdeu o sinal com o VAR. Jogo paralisado. Andrés Matonte corre de um lado pro outro com a bola embaixo do braço. Tá perdidinho no pagode o árbitro do jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 48 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Você curtindo o Flamengo Independente Del Valle pela final da Recopa Sul-Americana, pelo segundo jogo da final daqui a pouco. Milton Neves no FM 90.9, no M840. E em rede para todo o Brasil no intervalo inteligente. Juiz vai dar bola ao chão, vai estar jogando Independente Del Valle a 1:30 do fim do primeiro tempo. Isso se ele não optar por acrescer mais tempo, porque o jogo está parado há praticamente 2 minutos. E ele 1 minuto com a bola na mão, né? O juizão ficou 1 minuto com a bola na mão, correndo de um lado para o outro, girando ali. Parecia que estava jogando queimada na escola. Vai terminar o primeiro tempo. O Flamengo tenta descer para o campo de ataque. A bola volta por dentro para o Faravelli. Faravelli escapou da marcação, cruza a fronteira, tentou a bola entre as pernas. O Arthur Vidal que desarma e já solta para Everton Ribeiro. Everton por dentro para Gabigol. Gabigol na meia direita para Arrascaeta, no meio de 2 jogadores. Ele perde a bola e na sequência comete a falta. Comete a falta o Arrascaeta. Nervoso o time do Flamengo. Nervoso o torcedor do Flamengo. Nervoso o Vitor Pereira, mas a falta aconteceu, Soler. E teremos mais 3 minutos de acréscimo. Então são 8 no total. Chegamos agora a 49. Tem mais 4 minutos para a bola rolar. Esse jogo não interessa ao Flamengo, né? É um jogo picotado. A bola não anda. A catimba. Um dedo na cara do outro. Esse jogo não interessa ao Flamengo. Esse jogo é maravilhoso pro Del Valle. Não tem jogo. A bola fica arrastada, fica todo mundo se chocando, um botando dedo na cara do outro e o tempo passa. Relógio vai marcar 50 minutos jogados deste primeiro tempo. Agora a falha do zagueiro do Independiente Del Valle, que deu sorte. Deu sorte porque o Chuque na cobertura disse: olha, essa bola ficou nas mãos do Ramírez dentro da grande área, Soler. Mas o Garcia agora, hein, Martelli? A bola tranquilinha para fazer o domínio. Deu uma senhora canelada na criança e o Chuque usou toda a experiência. Jogou essa bola em cima do Pedro. Ela voltou para o Ramírez, segue 0-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana. No estádio do Maracanã, 50 jogados no primeiro tempo. Flamengo 0, Independiente Del Valle também 0. Plantão esportivo, alô Bruno Milhosi. Martelli, placar da primeira fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta amplia 2-0 contra o Fluminense lá no Piauí. Além disso, o América Mineiro tomou um empate do Tocantinópolis, 1-1 no placar. Bandeirantes. Vai terminar o primeiro tempo, vamos até 53 de acordo com o árbitro. Ele deu 5, deu mais 3 depois, vamos até 53. Só mais 2 de jogo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. Com o jogo de 1-0 para o time equatoriano, o título fica com o Independente Del Valle. Vem para o campo de ataque mais uma vez, tenta o lançamento pela meia esquerda para Lautaro Dias. Lautaro Dias na linha lateral da grande área, vem por baixo, o Santos tira no carrinho e tentou descer em contra-ataque, mas não conseguiu. Corta o Caicedo, bota para fora. Lateral para o Flamengo, batendo no campo de ataque. Tem pressa pela meia direita o Varela. Varela vai recomeçar o jogo, está pressionado pela Caicedo. Põe a bola por dentro, escapou Varela para Arthur Vidal. Lançou Vidal na meia lua, tentou, o Pedro girou na entrada da grande área, fatiou pela ponta para Gabigol, para Varela, vai fazer, bateu na trave, inacreditável, não entra. Na descida do Flamengo, uma jogadaça. O Vidal lançou, o Pedro dominou, girou, soltou na ponta direita. O Gabigol botou Varela para correr, ele bate. Essa bola não pegou na trave, não. Com a ponta da chuteira, o goleiro Ramires bota em escanteio, já cobrado e desperdiçado pelo Flamengo, Soler. E que atuação do time do Flamengo, né? Muito volume de jogo, mas falhando nessa última oportunidade de chacoalhar as redes do Maracanã. Que bola do Gabigol para o Varela. Ele tentou surpreender o goleiro Ramires, mas estava atento o goleiro, que faz grande defesa. Vem Flamengo, Everton Ribeiro cruzou, o toque para fora do gol. Um cruzamento cirúrgico do Everton Ribeiro pela meia direita para o Arrascaeta, uruguaio, infiltrou sozinho na marca do pênalti. Ele sobe, testa no contrapé na meia esquerda, passa, passa perto da trave, só observa o Ramires e essa bola não entra. Não sai o gol do Flamengo, Soler. Eram 4 jogadores do Flamengo dentro da área. Eu tenho a impressão que 3 estavam em impedimento. Gabriel Barbosa, Pedro e também o Thiago Maia. O único em posição legal era exatamente o Arrascaeta, que testa para fora. Perde grande oportunidade, 0-0 no placar. Ergue o braço, Andrés Matonte. Termina o primeiro tempo no estádio do Maracanã. Tenso ambiente, nervoso o Flamengo, apreensivo o Mengão. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0. Tem jogo pela frente. Que primeiro tempo, alô Milton Neves. Parabéns pela transmissão, Pedro Martelli. Você está cada vez melhor. Agora esse chileno aí, do cabelo mais feio da história, é uma mala, já devia ter sido expulso de campo. Olha o Gabigol, olha lá. O Gabi ex-gol, olha lá, tá xingando o juiz, ele é um burro, por isso que não foi pra Copa do Mundo. Ele pensa que é Pelé, ele reclama do bandeirinha, ele reclama do árbitro, logo logo cava uma expulsão. Esse Gabigol ex-gol, ele é uma grande mala. Agora, como é que é jogar queimada, hein, que você falou isso, Léo? Nunca jogou queimada, Wilson? O que é queimada, como é que é? Queimada, ficam 2 jogadores de cada time atrás da linha, né, da linha ali que divide normalmente uma quadra de futsal, e o resto do time fica no meio. Então você tem que passar a bola, né, os dois que estão do lado de fora, tem que passar a bola pro time dele pegar a bola e tentar acertar um jogador do time adversário, e esse cara é queimado. E aí quem ficar com mais jogadores em quadra ganha o jogo. Tem até campeonato mundial de queimada e filme sobre isso, Milton. Depois eu te passo o nome do filme. E eu não sabia, sinceramente. Agora, eu quero cumprimentar Alexandre Pretzel. É um jornalista maravilhoso. Ele acabou de escrever nas redes sociais que calma, torcida não. Do Flamengo. Calma, Flamengo, calma. O jogo só acaba quando termina. E depois ele escreveu também o seguinte. Essa foi maravilhosa, viu? Flamengo, Flamengo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você é muito bom, hein? Você cria as coisas na hora, hein, meu caro Pretzel? Tu é o nosso MC Milton, né? Que cria uns poemas muito bons durante a transmissão. Grande Milton, né? Agora, falamos do primeiro tempo, peraí, essa é velha, viu? Água mole, não pedra sei, dura, nossa. Tanto bate até que fura. Sabe quem falava muito isso na Rádio Bandeirantes? Você ouvia lá em Minas? É Fiore Gigliotti, essa é do Fiore também. Isso aí, eu acho que essa frase tem quantos anos? Mais de 100, eu acho. Não, 60, 60? 65. Então tá bom. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando sai o gol, né? No caso do Flamengo. Mas não tá saindo, não, hein? Milton, jogo parelho até os 30. Depois o Flamengo tomou conta do jogo. O Del Valle ficou pra trás. O Flamengo chutou 4 bolas em cima do Ramires. 2 foram na trave. Na realidade foram 2 cabeceios, pra deixar bem claro, na trave. E 2 chutes, esse último do Varela, agora que faz um bom jogo, hein? Varela tá ganhando todas do lado direito dele, jogando como ponta. Ele chuta certinho no contrapé do Ramires, e o Ramires faz uma grande defesa com o pé. Então, assim, ó, até os 30, Del Valle e Flamengo, jogo parelho. Depois, nos últimos 20, o Flamengo mandou no jogo e não abriu o placar por, olha, por infelicidades. Infelicidades. Duas bolas na trave, o Arrascaeta perdeu um gol de cabeça agora na frente do Ramírez, tentou deslocá-lo e pegou mal. Então, foi um amasso. E aí a gente tem que valorizar a qualidade do time do Flamengo, que é melhor que o Del Valle. O Del Valle começou muito seguro o jogo, aproveitando um pouco a ansiedade, a pressa, a afobação do Flamengo. E aí quando o Flamengo errava, se irritava, o Del Valle travava o jogo, diminuía o ritmo e aí começou a tocar bola. Aí a partir dos 30 o Flamengo foi para cima, criou essas quatro oportunidades claríssimas, então poderia estar vencendo pelo menos por 1-0. E depois o jogo começou a ficar muito picotado, muito acidentado. E o que tu disseste agora do Vidal tá corretíssimo, mala, burro. Porque ele quase fez um pênalti no jogador adversário do Fernandes e ainda ficou querendo bater no cara, na frente do árbitro. Se o árbitro do VAR fosse chato e fosse rigoroso, poderia chamar o árbitro principal para expulsar o Vidal. E não seria exagero nenhum. Então perdeu a cabeça o chileno, que não vem jogando muito bem nas últimas partidas. Tá jogando muito mais no nome do que realmente na bola. Mas é um cara que, pela liderança, temperamento e experiência, talvez seja útil. Mas foi um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo de final de torneio, tudo aberto ainda para a segunda etapa, para um lado ou para o outro, meu caro Milton Neves. Muito bem, outra frase tua maravilhosa, né? Água mole, não. Pedra dura, tanto bate até que fura, mas eu acho que não vai furar não, já era para estar uns 2-3-0, porque não sai o gol e agora vamos ter um segundo tempo muito nervoso. Alô, Bruno Migliozzi, e o placar da terça-feira no Brasil e no mundo? Vamos lá, Milton, começando com Copa do Brasil, porque tem a Ponte Preta em campo, fazendo bonito 2-0, vencendo o Fluminense do Piauí e garantindo vaga na próxima fase. Além disso, o América de Minas está empatando com o Tocantinópolis fora de casa, placar de 1-1, que por enquanto serve, porque o empate é do Coelho, é do América nesse momento. Além disso, o Vila Nova eliminou o Real Noroeste após o empate 1-1, e também com o placar de 1-1, o Santa Cruz avançou sobre o Democrata de Governador Valadares. Além disso, Milton, temos também pré-libertadores, o Cerro Portenho avançou, venceu o Curicó Unido, que comentamos no Concentração, placar de 1-0, o Cerro avança na pré-libertadores, Milton. Nossa, eu tô vendo o replay aqui do outro lance. O Gabi ex-gol, maior mala do futebol do mundo, ele quase engoliu o Bandeirinha e depois o árbitro também. O árbitro é um banana, o Flamengo já era pra estar com 10. Tá, perdeu muito gol, bola na trave, aquele negócio todo, mas segundo o Pretzel, e é verdade, né? Bola na trave não é rede, entendeu? Mas como ele é chato, esse Gabigol, é o sujeito mais chato do mundo, ele pensa que é Pelé, ele joga 0,3 do Pelé. Agora é o seguinte, 0,3% do Pelé, e olha lá, hein? E você sabe por quê? Futebol, é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente. Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você já conhece o novo jogo da Estrela Bet? Chegou o Estelar, o jogo que tá bombando e que já é um fenômeno. Mas não para por aí. Você ganha bônus de até R$200. Ainda participa de torneios para concorrer a diversos prêmios. Não tem como você ficar de fora dessa. Acesse agora o estrelabet.com e comece a jogar o Estelar. Estrela Bet é assim. Jogou, brilhou! Nessa casa tem goteira. Xiii. Então precisa de Baltec pra impermeabilizar e a goteira parar. Tem pra laje, parede e telhado. É o maior rendimento do mercado. Baltec antigoteira é incrível. Tem 5 cores e é super flexível. Baltec antigoteira é assim. Vai acabar com esse tal pingar em mim. Baltec antigoteira. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você! O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. A estação mais quente do ano chegou com tudo na Telha Norte. Corre para aproveitar as ofertas de verão e garantir a solução completa do início ao fim da sua obra com os menores preços que você já viu. Só na Telha Norte você conta com um atendimento personalizado, a maior variedade de pisos, louças, metais e tintas. Tudo isso com as melhores vantagens e entrega rápida. E aí, tá esperando o quê? Vem pra Telha Norte! O dia a dia na BrasPress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com. Chega mais, chega mais. HG é na casa. Pra chegar tranquilo, agora vem com a gente. Onde tem o HG é muito chão pela frente. Aguenta toda a curva, aqui tem confiança. Novo é pro chão batido, passa firme em segurança. Chega mais, chega mais. HG é na cata. Amortecedor é HG na cata. É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Juntos, salvamos vidas. Futebol é com a Bandeirante. Ô, Alexandre Preto, você tá brilhante nesta terça-feira, viu? Você comenta muita coisa boa, rapaz. Você é um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil e do mundo. E você escreveu agora também, né, que se ficar 0-0, vai pros pênaltis. É. Só que não vai ser 0-0. Alguém vai fazer 1-0. E esse Vidal Mala tinha que ter sido já expulso de campo. Vamos ver se o árbitro pipoca de novo, hein? Você tem razão em muita coisa que você fala. Porque no futebol, ganha quem faz um gol a mais do que o outro. Não tinha pensado nisso, viu? Pois é, Milton. Agora, esse segundo tempo agora promete ser tenso, como tu escreveste no teu Twitter, porque o Flamengo precisa de um gol, né? E aí, se ele fizer um gol, leva a decisão para os pênaltis. Lembrando que não há saldo qualificado. Antigamente tinha, agora não tem mais. Então, se por acaso o Flamengo vencer por 5-4, haverá decisão por pênaltis, porque no primeiro jogo o Del Valle venceu por 1-0. Vamos aguardar o segundo tempo, mas promete. O segundo tempo realmente promete, porque o jogo até os 30 estava parelho. Depois dos 30, só deu o Flamengo. E o Flamengo merecia marcar pelo menos um golzinho, Milton. Eu gostei muito do goleiro deles, viu? Lembra... Hoje está jogando bem. Então, ele é reserva, o reserva do Corinthians também é atleticamente Carlos Miguel. Muito forte. Os dois são muito fortes e negros, muito competentes. Parabéns aos dois goleiros, hein? Agora, eu gostei também da outra coisa que você escreveu nas suas redes sociais. No segundo tempo agora, o time do Del Valle vai jogar com 12. Porque o atacante relógio vai ser importante demais psicologicamente contra o time do Flamengo. O relógio é um grande jogador hoje contra o Flamengo. E tomara que seja eliminado. Pois não, meu caro Soler, tem mudança ou ainda é cedo? Não, ainda não, Soler. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte. A Conmebol tá indignada contigo. Porque tu disseste que o Del Valle joga um suco de futebol. Isso aí tu não deveria ter falado, Milton. Não, essa foi fraca. Como hein? Fraca? Tu tem que fazer a associação, né? Agora, suco mesmo eu gosto do Del Valle. Só as tuas é que são boas? Eu gosto. Tu parece o Vidal do microfone. Chato. Mas não usaria, até porque eu não tenho mais cabelo quase. Mas eu jamais usaria um cabelo igual esse chileno. Além de ser chato, ele tá jogando com o nome. Entendeu? Mas é isso aí. Ô, meu caro Soler, o Solerte, repórter da Rádio Bandeirantes. Ainda não. E você, repita o placar, Bruno Migliozzi. Vamos lá, Milton. Então, trazendo mais detalhes do placar da Libertadores, porque o Sporting Cristal está vencendo o Nacional do Paraguai, placar de 2-1. E o Cerro Porteño avançou na fase preliminar e pode ser adversário do Fortaleza na próxima fase, aí brigando por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Além disso, Milton, a gente também pode ter o Sporting Cristal cruzando o caminho do Galo. Esse Sporting Cristal que é treinado pelo Thiago Nunes, ex-Corinthians, ex-Grêmio, hoje na equipe do Peru. Além disso, o Copa do Brasil segue por Ponte Preta 2-0 sobre o Fluminense e o América empatando com o Tocantinópolis, Milton. Ah, aliás, eu vi os gols da Ponte Preta. 2 gols de falta do Dicá. Que Dicá maravilhoso. Um dos maiores. Demorou demais para sair da Ponte Preta. Foi pro Santos. Teria que ter jogado aqui em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Ele é um grande jogador. Ele foi maravilhoso. O nome dele é Oscar, mas o apelido era Dicá. Mas e aí, ô Prétio, como é que nós vamos fazer? Eu gostei dessa história tua. O relógio pode determinar a eliminação do Flamengo? Não. Porque deixa o time que tá precisando de gol nervoso. Ó, deixa eu ver, estão voltando os jogadores do Flamengo. Não vejo o Vidal no primeiro momento. Não vejo. Tá ali ele, Pedro? Na primeira passagem dos jogadores, não vi. Davi Luiz, Everton Ribeiro, Varela. Varela faz um bom jogo, melhor jogo desde que ele foi contratado. Melhor jogo do Varela, mais no apoio, né? Mas sem marcar muito. Me parece que pelo menos o Del Valle não muda. Lembrando que a geração de mais é da Conmebol. É, e a Conmebol, por enquanto, não mostra o quarto árbitro. Então, me parece que os dois times são os mesmos. Meu caro Milton Miltasso Neves. Lembrando que não há saldo qualificado. Vou repetir isso porque existem dúvidas. Então, se houver empate, o Del Valle é campeão. Se o Flamengo vencer por um gol, a decisão nos pênaltis... Ô Bruno Migliozzi, confirma aí, tem prorrogação ou pênaltis? Tem prorrogação. Prorrogação. Tem prorrogação. Então tá confirmado. Se houver um gol do Flamengo, terminar 1-0, 2-1 ou 3-2, haverá prorrogação. Mas o Pedro Martelli aguenta terceiro, quarto, quinto tempo. Vamos lá o segundo tempo aí. Dali Del Valle. Vamos lá, Pedrinho. Valeu, Milton Neves, no intervalo inteligente da Bandeirantes, invertem seus lados, bate na bola, Lautaro Dias, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, curtindo a final da Recopa Sul-Americana, placar de 0-0. Voltam os times programados, invertem seus lados, Flamengo à direita, à esquerda, Independente Del Valle. Começa o segundo tempo e sem troca, caiu. Soler. Sem trocas, mas já com a primeira queda. O bandeira de número 1, o Nicolas Taran, foi marcar um lateral a favor do Flamengo e caiu de bumbum no gramado. Placar de 0-0, começa o segundo tempo, tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda, o Flamengo domina Pedro, recua, jogada na meia esquerda para Ayrton Lucas, para Vidal, ele disputou a bola com o Alcívar ficou pedindo a falta, a arbitragem manda seguir, domina o Independente Del Valle, não batia, bate, voltou pela meia direita, fala velho, tenta entre as pernas de Vidal, Vidal ganha para o Flamengo, solta no circo central do gramado para Everton Ribeiro, Everton na meia direita para a passagem de Varela, Varela para Gabigol, Gabigol domina na quina da grande área pela ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro, bateu direto nas mãos de Ramírez. No centro do gol, na pequena área, tranquilo para fazer a defesa o goleiro equatoriano, Soler. Tranquilo. Ramírez, 22 anos de idade, mas mais de 100 jogos com a camisa do Del Valle, completando hoje 109 partidas. Goleiro que esteve na Copa do Mundo do Qatar e gosta do Maceira. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 1:30 jogados neste segundo tempo. Placar de 0-0. No agregado com 1-0 no gol de ida. Com gol de ida do time equatoriano. Por enquanto o título é do Independente Del Valle. Flamengo não mexe. Independente Del Valle não mexe. Alexandre Pretzel, concordas? Eu teria tirado o Vidal. Teria voltado com um jogador de mais ataque. Aí poderia colocar o Everton Cebolinha, né? Ou quem sabe voltar com o Gerson, porque o Gerson sem cartão podia dar um pouquinho mais de ritmo, apesar de não estar muito bem preparado fisicamente. O treinador preferiu manter o Vidal, vamos aguardar. Desce o Flamengo pro campo de ataque de novo, Gabigol. Gabigol dominou, tentou bater pro gol, explode na marcação, ele perde o toque de mão. Reclama muito o Gabigol, arbitragem não marca. Desce em contra-ataque o Independente Del Valle pela meia esquerda, domina Surnussa. Surnussa 10 do time equatoriano, ele cruza a fronteira, inverte o lado do campo, chamou pela ponta direita, um bolão que era pra passagem do Fernandes antes dele. Toca de cabeça, tira o zagueiro do Flamengo, o Flamengo sai jogando. Só na Telha Norte você encontra a solução completa para a sua obra e garante as melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade. É Telha Norte. Flamengo dispara na meia esquerda, já na grande área, Arrascaeta levou pela linha de fundo, por baixo, Carabarral tira. Zagueirão bota em linha de fundo na disparada do uruguaio pela meia esquerda. Marcado o primeiro escanteio para o Flamengo do segundo tempo. É na ponta esquerda, Soler. É na ponta esquerda, é com a Arrascaeta na bola. O uruguaio, camisa 14, vai tomando posição. Já dá aquela olhadinha, Thiago Maia. Por enquanto, o Davi Luiz e o... Agora sim, foram de aplicativo, né? De patinete para a área, porque demoraram demais. Arrascaeta partiu para a bola, levantou, treinou Ramires no centro do gol, tranquilo para fazer a defesa. Placar de 0-0, 3 jogados deste segundo tempo. Semicapitão, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição. Tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. O que está marcando ali o árbitro? Acho que o Ramires foi tentar ser jogando, o jogador do Flamengo atrapalhou. É isso, Pedro? E pela regra, o Pedro tem que tomar cartão amarelo. Ele não pode impedir a reposição de bola, que na verdade a bola explode no Schunk, camisa 5 do Del Valle, mas o Ramires ele tem que trocar a passada da perna dele, porque senão ele acertaria o Pedro. E aí falta marcada a favor do Del Valle, pela regra, cartão amarelo pro Pedro, algo que não aconteceu. O Flamengo tá mostrando um destempero, cheio de jogador experiente, os caras estão se irritando por qualquer coisinha, joga em bola. Porque na bola, se pressionar como pressionou nos últimos 20 minutos ou 15 do primeiro tempo, ganha o jogo. Depois tenta levar para a prorrogação, ou tenta ganhar na prorrogação. Mas tem que ter calma para fazer o primeiro gol. Muito afobado e muito irritado o time do Flamengo. Está jogando o Independente Del Valle. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. É a final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã. Por enquanto, o placar de 0-0. Domina pela meia esquerda, tentava escapar. Cai cedo, essa bola toca na marcação. É mais um lateral. Lateral para o Independente Del Valle. Bater pela meia esquerda no campo de defesa. Vem cai cedo para botar a bola em campo. Flamengo aguarda no campo de defesa. Lateral já cobrado. Finta frente à marcação. Lautaro Dias tenta escapar para o campo de ataque. Corta a marcação do Flamengo e deu sorte. Essa bola sobrou para o Pedro. Pedro pela meia direita para Gabigol. Gabigol flutua pelo circo central do gramado no campo de ataque, tenta armar o Flamengo 10 do Mengão, Gabigol puxa pela meia esquerda, chapa rasteiro, rápido ligeiro na ponta esquerda, para Ayrton Lucas por dentro, para Vidal puxou para a perna direita, inverte o lado do campo, chama único zagueiro no campo de ataque, Fabrício Bruno pela meia direita, agora o Davi Luiz também no campo de ataque, o Flamengo com exceção do Santos, está inteiro no campo de ataque, Vidal adianta a jogada pela meia direita, é pro domínio de Everton Ribeiro trabalha a bola com Varela para Everton Ribeiro de primeira, recua para Fabrício Bruno domina pelo seu concentral do gramado, enxerga Davi Luiz, seu companheiro de zaga, ele desce pela meia esquerda, chapou, adiantou, jogada à frente para Gabigol de primeira na quina da grande área, na meia esquerda, chega para o domínio, estava livre de marcação, Ayrton Lucas para Thiago Maia, pela meia esquerda, para Gabigol, para Arrascaeta, tentou fazer a tabela, cai e pede a falta. E o árbitro para e marca a falta em cima do Arrascaeta uruguaio. De Arrascaeta pede a falta, recebe a um passo da grande área. Uma falta perigosa para o Flamengo na esquerda, Soler. E agora pegou tudo o Carabarral, né? Pega tornozelo, pega a bola, pega peito do pé do Arrascaeta. Falta perigosa. O Carabarral já tem cartão amarelo, passa um pano ali o árbitro da partida. E o Flamengo tem grande possibilidade de abrir o placar. Daí dá para arriscar direto, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Arrascaeta, Arthur Vidal, uma convenção de jogadores rubro-negros para cobrança dessa falta. Baltec Antigoteira na sua laje, no seu telhado parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. É falta pro Flamengo bater, uma falta perigosa puxada pela meia esquerda na entrada da grande área. Falta pro Flamengo cobrar, relógio já marca 6:30 jogados neste segundo tempo. O Flamengo precisando de um gol. Toma posição, Arrascaeta com a perna direita. Toma posição também Everton Ribeiro com a perna esquerda. O goleiro Ramires bota 3 jogadores cobrindo o seu canto direito. Vem pra cobrança, levantamento do Everton Ribeiro pra Davi Luiz, subiu, testou pro meio da grande área pra ninguém. Corta a marcação do Independente Del Valle, tira essa bola, volta no rebote pro Flamengo. Vidal domina no peito, no corredor central da intermediária, chama pela meia esquerda, Everton Ribeiro escapou da marcação, perdeu o Everton, vai descer, contra-ataque, é falta pro Flamengo. Falta para o Flamengo pela meia esquerda. Reclamação do Everton Ribeiro para o jogo árbitro. Sem cartão, reclamação do Farafelli. Exatamente, o Farafelli fica pedindo cartão amarelo para o Everton Ribeiro, o capitão do time do Flamengo. O Everton Ribeiro já está pendurado com o cartão amarelo. O Ayrton Lucas também, que acabou cometendo a falta, não recebe o cartão. E o Martin Anselmi, técnico Del Valle, foi a loucura. Domina o Flamengo já no campo de ataque, na meia esquerda, Thiago Maio, volante já para o círculo central do gramado, para Fabrício Bruno. Bruno adianta, jogada pela meia direita, chama para o jogo Varela. Varela por dentro para Gabigol, Gabigol ainda mais pela intermediária para Vidal. Vidal volta o jogo para Fabrício Bruno, ele inverte o lado do campo, chamando pela meia esquerda já no campo de ataque, Fabrício Bruno. Na canhota ele chama Vidal, Vidal para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro por dentro para Ayrton Lucas, Ayrton Lucas para Maia, Maia por dentro para Vidal. Vidal chapou na ponta direita, Davi Luiz, o zagueiro se manda para o campo de ataque, soltou de primeira para Varela na ponta direita, escapou por dentro, sobrou para Vidal, vai cruzar pela meia esquerda, cruzou por baixo, corta Fernandes e tira, mas volta para o Flamengo. Ayrton Lucas na pressão, cruzou, chegou Dizinho, passe esquerda do Ramires pela linha de fundo. De novo Pedro mergulhou para escorar em linha de fundo pela meia esquerda, é mais um cruzamento do Ayrton Lucas, a bola do Flamengo não entra, só tiro de meta para Independente Del Valle, Soler. E que qualidade no cruzamento do Ayrton Lucas, cria da base do Fluminense, deixou na medida para Pedro. Outro cria da base do Fluminense, agora os dois pelo Mengão. Cabeçada para fora, segue 0-0 e o Del Valle quer emoção. Olha, o Del Valle saiu jogando agora por baixo, quase uma lambança na entrada da grande área. Tudo bem, aquele sangue frio, aquela frieza, é uma final de Recopa, mas não pode ficar dando muito, como é que se diz, muita oportunidade para o Flamengo no Maracanã. Tem toda a razão. O Del Valle de vez em quando mostra uma autoconfiança gigantesca. Gigantesca, né? Então, quase que entrega agora, como diz o Milton Neves, quase que entrega a rapadura, né? Por que a rapadura? A gente pergunta sempre, né? Milton responde depois no terceiro tempo. Flamengo desce para o campo de ataque, Gabigol puxa para a meia direita, quente, a marca da calma, a bola sai em linha lateral, tocou por último no jogador do Independente Del Valle. Lateral para o Flamengo, já cobrado, tem pressa até o lateral, eles estão errando. Lateral errado, errado a cobrança do Gabigol, desce em contra-ataque, Sornosa pela meia esquerda, cruza a fronteira, adianta por dentro, só ele e Lautaro Dias. Lautaro Dias pela meia esquerda, recua mal. Mais um passe errado, Everton Ribeiro tentou escapar da marcação do Caicedo, a bola do Matias bate e volta pelo círculo central do gramado. Se desespera o torcedor do Flamengo, bola mais uma vez com o Independente Del Valle. Sornosa para a meia esquerda, para Caicedo, Caicedo abandona a ponta, vem por dentro, rola para Farafelli, Farafelli passe errado para Arrascaeta, vai descer em contra-ataque o Everton Ribeiro. Essa bola fica para o Flamengo no campo de defesa, agora com um pouco mais de calma o Flamengo, desce pela meia direita o Mengão, Gabigol pede a bola no campo de ataque, recebe do Varela, Gabigol para Arrascaeta pela ponta direita, rente a marca da cal, escapou do chuque, cruzamento para o Pedro, no centro da pequena área, Ramires pega, pega a bola Ramires, aplaude Pedro, bola nas mãos do goleiro Soler. Com 10 minutos do segundo tempo, a torcida do Flamengo já começa a roer as unhas. O Flamengo não acerta o último passe. Cruzamento do Arrascaeta totalmente equivocado. Ramires faz tranquila defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã. 10 minutos jogados do segundo tempo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0, diga lá, Bruno Migliossi. E tem mais gol da Macaca, Ponte Preta faz 3-0 para cima do Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Pablo Diego, agora mais do que garantida a vaga da Macaca para a próxima fase. Libertadores, Sporting Cristal faz 3-1 na pré-eliminar contra o Nacional e nesse placar vamos para a prorrogação. Eu não acredito que você ainda não conhece o Estelar. Esse jogo da Estrela Bet já é um fenômeno e ainda conta com um bônus de até R$200 e torneios para você participar. Você não pode ficar de fora, né? Jogue agora o Estelar. 11 jogados deste segundo tempo, Independente Del Valle desce para o campo de ataque mais uma vez pela meia esquerda com o Sornosa. Toda a tranquilidade do Sornosa, mas faltou também capricho no passe. Passe errado à frente pela quarta zaga, sai jogando o Flamengo, Fabrício Bruno. Só na Telha Norte você encontra a solução completa para sua obra e garante as melhores ofertas. As melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade é Telha Norte. Placar de 0-0, 11:30 jogados neste segundo tempo, neste momento no estádio do Maracanã. O torcedor do Flamengo preocupado porque o título é do time equatoriano. Tentava descer para o campo de ataque, o Alcívar pressionado pela marcação, o Flamengo retoma. Fabrício Bruno na cobertura, volta o jogo, Santos dentro da grande área. Tranquilo vai ser jogando para o Flamengo. Ele chapa a rola pela meia esquerda para Davi Luiz. Davi Luiz empurra pela canhota para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas devolve o passe para Davi Luiz pela quarta zaga da meia esquerda. Experiente zagueiro, chama o experiente volante no centro central do gramado, Vidal. Vidal recebeu, soltou pela meia esquerda. Arrasca até tentou adiantar o passe à frente para ninguém. No alto, toca de cabeça, corta a marcação do Independente Del Valle. 12 jogados, segundo tempo, Pretzel. E o jogo? O Flamengo tem a bola e o Del Valle corre e marca, né? Sem espaço para jogar o Flamengo e abusando de cruzamentos. Domina a bola, o Gabigol já baixou a cabeça duas vezes pelo lado direito e fez cruzamento com o pé esquerdo, invertendo, tentando inverter o lance. Facilitou a vida do goleiro Ramires. Jogo tenso até agora e o Del Valle marcando e marcando pressão na saída de bola do Flamengo. Flamengo sai jogando pela meia esquerda, pressão do Lautaro Dias para o Davi Luiz, que protegeu, botou a bola na mão. Ele botou a bola na mão, o Bandeira fica na dúvida na marcação, mas ele dá falta para o Flamengo. Deu falta para o Flamengo, foi na do Davi Luiz. Foi na do Davi Luiz, né? Às vezes no grito leva vantagem o zagueiro do time do Flamengo e o Mengão tenta descer pela ponta direita, segue 0-0. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Vem-se embora para o campo de ataque, mais uma vez o Flamengo, 13 jogados neste segundo tempo. O Flamengo corre contra o tempo. Everton Ribeiro domina pela meia direita, adianta a jogada à frente para Gabigol, Gabigol para Everton. Everton inverte o lado do campo, chama, Vidal, volante na meia esquerda no campo de ataque. Ele flutua, rola pela canhota, mais uma vez para Thiago Maia. Thiago Maia para Vidal, Vidal inverte o lado do campo, nos pés do Caicedo. Nos pés do Caicedo, tranquilo, vai o torcedor do Flamengo. Recomeça o Independente Del Valle pelo campo de defesa. Domina na meia esquerda, Garcia. Despacha para o campo de ataque o zagueiro, de zagueiro para zagueiro. No alto, toque de cabeça de Fabrício Bruno. Na sequência, o chapéu do Varela. Torcedor do Flamengo gosta. Escapa pela meia direita, Varela. Adianta a jogada para Everton Ribeiro. Passou nas costas do Varela. Preferiu a Arrascaeta, cruzou na boca do gol. Ramires no centro do gol, pegou! A troca rápida de passes do Flamengo pela meia direita. O Varela no chapéu em cima do Sonossa. Botou para correr o Everton. O Everton bota o Arrascaeta para correr na linha de fundo. Cruza nas mãos do goleiro, Soler. Jogada espetacular. Varela, Everton Ribeiro, mas de novo, falta o último passe. Falta acertar o último lance para conseguir marcar. Algo que o Arrascaeta não fez e por isso o placar segue 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Quase 15 minutos jogados, quase 15 jogados no segundo tempo, jogo parado. Falta marcada, posse de bola para o Independente Del Valle. Tempo vai passando, hein? Tempo vai passando, hein, Soler? Tempo vai passando e agora falta feia do Fabrício Bruno para cima do Lautaro Dias, mas não pinta cartão amarelo. O Alexandre Pretzel, não é o momento de começar a pensar em trocas? Olha, poderia colocar mais um atacante e tirar o Vidal, né? Ou até mesmo tirar o Thiago Maia. Só que você vai correr riscos? Tem que correr, né? Já tá muito atrás, tá perdendo o jogo por 1-0 em 180 minutos. Então tem que correr riscos, né? Agora o Flamengo não consegue sair de trás. Del Valle adianta a marcação, não dá espaço e fica um jogo à feição pro time equatoriano. Flamengo domina pelo campo de defesa na quarta zaga, sai jogando pela meia direita, Fabrício Bruno volta dentro da grande área. Santos chapa a bola para Davi Luiz, Davi Luiz de primeira pela meia esquerda para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas por dentro para Vidal, Vidal para Davi Luiz, pressionado pela marcação de Faravelli, ele gira o jogo, entrega para o seu companheiro de zaga na meia direita, Fabrício Bruno por dentro para Everton Ribeiro. Ele tenta uma jogada, flutua pelo campo de defesa, cruza a fronteira, vai-se embora para o campo de ataque na meia direita, a bola é para o domínio de Varela, Varela pressionado pela marcação de Sonossa, trabalhou com Everton Ribeiro de calcanhar, a bola de novo para Varela, Varela na intermediária, pra Vidal, é só cruzar, levantou, inverteu o lado do campo, no alto, toca de cabeça, tira mais uma, Carabarral mais alto que todo mundo, volta pro Flamengo na meia esquerda, Ayrton Lucas, devolve na intermediária, pela canhota para Gabigol, Gabigol por dentro, pra Vidal, Vidal pisa na bola, chama de novo Gabigol pela meia esquerda, Pedro pediu, Gabigol viu, cruzou na entrada da grande área, de novo tira o Alcívar, mas volta pro Flamengo, Everton Ribeiro cruzou pela meia esquerda pra Gabigol, devolveu pra entrada da pequena área, o Pedro passou da bola o Pedro, não virou uma história de só cruzar a bola não, Pretzel? O que você acha? Virou, só cruzamento, né? O time previsível agora. E aí é um negócio seguinte, ó, O Gabigol agora ele foi pro lado esquerdo. Antes ele estava no lado direito. Agora o Arrascaeta está no lado direito fazendo cruzamento. E o Pedro fica. O Pedro hoje está com 220. Ele está fazendo faltas que não precisa fazer. Fez duas faltas do jogador equatoriano, louquinho para tomar um cartão. Então o time do Flamengo muito pilhado, muito nervoso para fazer um gol. Pô, tenha calma o time. Joga mais nos dois meias. Joga mais o Everton Ribeiro e no Arrascaeta, né, para que eles conduzam um pouco mais a bola. Então assim, ó, o Del Valle fazendo o tempo passar, o segundo tempo até agora parelho. Você ainda não tá sabendo? A Estrela Bet lançou um jogo que tá bombando. Estelar, só falta você fazer parte desse fenômeno. Jogue agora e ganhe bônus de até R$200, além de vários torneios para você participar. Vai mudar. Teremos a alteração finalmente, 17 minutos jogados. É o segundo tempo de jogo. Mas é o seguinte, não é no Flamengo, hein? É no Del Valle. Sai com a número 7, Alcivar. Entra com a número 9, Kevin Rodrigues, e ele tem uma história bem curiosa, porque o Kevin Rodrigues, ele jogou a Copa do Mundo do Catar com a seleção equatoriana, só que ele foi convocado jogando por um time da Série B do Equador, pelo Imbaburá. E aí descobriram que o Kevin Rodrigues tem o mesmo empresário que o Gustavo Alfaro, técnico da seleção do Equador, e isso pegou muito mal para o Alfaro. Só isso, o Alfaro é argentino. Muito mal. Né? Exato, e aí o Alfaro teve que justificar por que ele convocou um jogador da segunda divisão. Curiosamente, Kevin Rodrigues, duas semanas depois da convocação, foi contratado pelo Del Valle. E o Alfaro saiu da seleção equatoriana. É. É estranho, é estranho, como diria o outro. É estranho. O Kevin Rodrigues em campo agora, o Alexandre Pets. Eu acho que diz mais do Alcivar, né, que foi embora. Pois é, mas tirou o Alcivar e botou um atacante. Então significa o quê? Que vai tentar um contra-ataque, até porque o Flamengo está se expondo agora, né? Agora não adianta ficar muito atrás. Só que o Vitor Pereira não muda o time. Será que ele está satisfeito com o que o Vidal não tem jogado? Flamengo desce para o campo de ataque. O passe errado do Thiago Maia pela meia esquerda, mas volta para o Thiago Maia, deu sorte. Pela canhota, domina Everton Ribeiro. Everton para Vidal. Vidal na meia esquerda para Maia. Maia lançou na entrada da grande área na meia esquerda. Arrascaeta trabalhou com o Gabigol. A devolução não saiu. Tenta ser jogando independente. Del Valle, está marcado impedimento. Posse de bola para o time equatoriano. Impedimento a favor do time do Del Valle novamente nessa tentativa de furar o sistema defensivo do Del Valle, postado com cinco defensores. O Pedro estava à frente e impedimento marcado. Quer chegar com mais segurança? Então chega mais com Nakata, a marca líder em suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Amarelo, hein? Amarelo para Varela, lateral uruguaio do Flamengo. Mais um jogador pendurado no time do Flamengo. É o quarto amarelo para jogadores rubro-negros. Flamengo pilhadíssimo. Perde a bola, deixa o pé nos equatorianos. Olha essa falta do Varela. Olha, ele vem na corrida e deixa o braço no Sornosa. Tá na hora do Flamengo mudar. Por que não Gerson e Everton Cebolinha? Uma tentativa de mudança. O Gerson para cadenciar um pouco mais o jogo, para ter um pouco mais de aproximação com Everton Ribeiro e com Arrascaeta. Aí você traz um jogador, um cara que dá ritmo pro jogo. Ele cadencia, mas pode acelerar também. E tem que jogar em função dos dois meias perto da área, Everton Ribeiro e Arrascaeta, para encostar no Pedro e no Gabigol, para furar o bloqueio do Del Valle. Del Valle faz um segundo tempo tático muito interessante. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega e totalmente rastreada. Braspress é a sua transportadora de encomendas. Placar de 0 a 0, você ligado no microfone da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã, 20 jogados do segundo tempo. Flamengo 0, Independente Del Valle também 0, por enquanto o título equatoriano, plantão esportivo Bruno Milhossi. Encerrado o jogo em Tocantins, Tocantinópolis e América empatam o placar de 1-1 e o Coelho avança para a próxima fase da Copa do Brasil. A Ponte Preta também está avançando, vence o Fluminense do Piauí por 3-0. O jogo está parado, o jogador equatoriano está sentindo no campo. Já Sornosa. É aquela faixa de tempo, né, o Gustavo Soler, em que qualquer jogador caído no gramado vai virar nervosismo, já era inclusive do Flamengo, mas ainda mais nervosismo por parte dos jogadores do Flamengo. É, mas agora o Pedro chegou muito forte para cima do Sornosa, né, jogadores que trabalharam juntos no time do Fluminense. O Pedro deu uma famosa bundada em cima do Sornosa, pegou ali na barriga do camisa 10, fica caído no gramado com um pouco de falta de ar. Pedro tá transtornado, cara. Qualquer dividida ele deixa o corpo. deixa o braço ou deixa a perna para machucar o adversário. Nada a ver, né? O time do Flamengo muito pilhado, nervoso. E o Vitor Pereira também deve estar preocupado, porque esse 0x0 aí. Temos o que ali, o Pedro? 21,5, né? É isso? 21,5. Jogo segue parado e o Vidal reclama e reclama muito com o árbitro. O Sornosa está indo embora. Vai embora o Sornosa. Vitor Pereira sentado nesse momento no banco. Com certeza já pensando em mudanças, né? É, ele está conversando com os seus auxiliares. Por sinal, um dos auxiliares é cunhado do Vitor Pereira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Agora com 22 jogados deste segundo tempo, Flamengo vai estar jogando. O Independente Del Valle com um jogador a menos. Por enquanto o título fica por parte do time equatoriano. Flamengo desce para o campo de ataque, domina pela meio-direita. Varela volta o jogo agora amarelado, recua para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno chama para jogo mais uma vez. Seu companheiro de zaga, Davi Luiz. Davi Luiz pela meia-esquerda, chapa para Thiago Maia. Thiago Maia muitas vezes durante o jogo ele virou um lateral esquerdo, né? Para o Ayrton Lucas isso, embora. Né? Uma espécie de uma linha de três atrás para sair, para soltar os dois laterais que viraram pontas. Interessante isso, o Varela fez um grande jogo, caiu bastante no segundo tempo agora. Ó, o Vidal. O Vidal, ele pega a bola, ele tenta fazer uns lançamentos, mas ele erra muito, tá Preto. Fazendo hora extra, tira o Vidal. Vai ser jogado mais uma vez, o Flamengo domina, Arrascaeta pela meia-direita para Everton Ribeiro, pode ser agora para o Mengão, soltou nas costas pela ponta direita para Gabigol, Gabigol pedalou, balançou, fatiou, tentou, passe à frente para ninguém. Pra ninguém nos pés do Ramires, o torcedor já vai um pouco mais forte, hein, Solé? É, agora o incentivo começa a virar vaia no estádio do Maracanã. O Flamengo encontra muitas dificuldades para passar pela zaga do Del Valle. Não acerta o último passe, 0x0. A Estrela Bet quer te dar um presente. Chegou o Estelar no jogo que quer te dar R$200 em bônus. Faça parte desse fenômeno que tá bombando nas redes. Desce pro campo de ataque mais uma vez. O Independente Del Valle escapou da marcação pela ponta. Chegou em Fadiga Grande. Ela soltou para Sornosa. Bateu no centro do gol. Pegou Santos. O Santos pegou na disparada do Independente Del Valle. É, Flamengo, tem que vencer o jogo. Mas o time equatoriano também chega, Soler. E aos trancos e barrancos, agora o Kevin Rodrigues consegue se livrar da marcação do Thiago Maia, como você destacou, e o Pretzel também jogando como se fosse um lateral esquerdo, perdeu no corpo ali pro Kevin Rodrigues, só que o Sornosa pegou muito mal na bola e daqui a pouco Everton Cebolinha no time do Flamengo. Flamengo tentava descer pro campo de ataque, Ramires, o goleiro tira na entrada da grande área, Lautaro Dias prendeu no circo central do gramado, perdeu para Davi Luiz, essa bola volta pro Flamengo, Everton Ribeiro pela meia direita, adianta para Vidal, Vidal para Gabigol, Gabigol adiantou demais por baixo no carrinho. Bem, o Garcia no carrinho tira e já desce em contra-ataque para o Independente Del Valle. Lautaro Dias, lançado pela meia esquerda, o centroavante, sozinho, sem ninguém. Volta atrás para Sornosa, Sornosa para Lautaro Dias. Pela meia esquerda, atrapalha a bola o time equatoriano. Quase 25 minutos jogados deste segundo tempo. O Flamengo empata em 0x0. Passou da bola Sornosa pela meia direita no campo de defesa. Sai jogando o Flamengo. Vidal adianta pela ponta. É pro domínio do Varela. Varela tentou passe à frente, explode na marcação, vai embora. Marcado o lateral pro Flamengo. Tem pressa o Mengão. Varela já faz a cobrança para Vidal. Vidal por dentro. Pra Gabigol, adiantou, dá pra bater. Preferiu abrir a jogada na meia esquerda. Pra Ayrton Lucas, na linha lateral da grande área. Ele puxa pra canhota, volta o jogo. Chapa mais uma vez pra Vidal. Vidal por dentro, Gabigol também por dentro. O Thiago Maia solta pro Gabigol. Gabigol escapou, tentou bater, travado pela marcação do Carabarrão. Explode e volta na meia direita. Fabrício Bruno, o zagueiro ameaçou bater no gol, não chutou, soltou na ponta direita pra Varela. Varela pra Everton Ribeiro. Everton na quina da grande área. Que jogada de calcanhar pro Varela. Ele não consegue o domínio. O que pensa à frente o Everton Ribeiro é uma brincadeira também, viu, Pretzel? E essa é a jogada, né? Um lance magistral para aliviar a marcação. Rapaz, olha que jogada aí. É Lautaro Dias pela meia esquerda, escapando no meio de dois jogadores. Tentou um cruzamento na entrada da grande área. Corta a marcação do Flamengo. 25 jogados do segundo tempo. Não desiste o Flamengo. Mas é forte também dentro de campo, Independente Del Valle. Os dois times jogando muito. No limite, os dois times. E agora vai mexer o Flamengo, hein? Vai mexer o Flamengo. O Independente Del Valle tem um lateral para fazer a cobrança lá pela meia esquerda. Teremos uma alteração no estádio do Maracanã. O árbitro conversa tanto com o Vidal, tanto com o Caicedo. São várias trocas. Primeiro, no Del Valle, saiu 15 o Caicedo. E aí sai, na verdade 15 não, 10. Sai 10 Sornosa e 19 Lautaro Dias. Entra com a 4, o Landazuri e também o camisa número 11, Royos. Repetindo então, 10, Sornosa e 19, Lautaro Dias para as entradas de 4, Landazuri e 11, Royos. As duas trocas no time do Del Valle e o Flamengo muda. Sai 32, Arthur Vidal. Entra 11, Everton Cebolinha. Sai com a 8, Thiago Maia. Entra com a 20, Gerson, repeteco do Mengão. 8, Maia, 32, Vidal. Deixam o gramado para as entradas de 20, Gerson. 11, Everton Cebolinha. Eu estava pedindo Gerson, mas eu não teria tirado o Thiago Maia. Teria só tirado o Vidal, mas tudo bem. De repente poderia tirar lá um cara de trás, deixar o Davi Luiz só. Deixar o Thiago Maia como uma espécie de terceiro homem, né? Ou como um zagueiro improvisado para ter uma linha de três atrás, ou só de dois, viu, Martelli? Para preencher o meio de campo, para tentar alguma coisa diferente. Mas vamos lá, o Gerson entra novinho e o Everton Cebolinha na sua velocidade. Esquenta o jogo no Maracanã. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Vem pro campo de ataque, Independente Del Valle, 27 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 0-0. Gerson domina, primeira participação pro time do Flamengo, abre a jogada pela meia esquerda, também a primeira participação de Everton Cebolinha, abandona a ponta, vem por dentro, fationa a entrada da grande área pro Pedro, é forte demais nas mãos do goleiro Ramires para fazer a defesa. Soler faz a defesa e aí fica jogado no gramado por cima da bola e aí não conta, né, como se fosse bola dominada para o goleiro naquela reposição de 5 segundos. Agora ele levanta, solta a bola no gramado. Não tem pressa nenhuma. O goleiro Ramires vai cozinhando o jogo. Baltec Antigoteira Nacional gerou seu telhado parede. Baltec impermeabilizando e colorindo do Brasil. Uma falta forte agora do Davi Luiz. Está intermediária pela meia direita. Juvenil. Simplesmente juvenil Davi Luiz. 35 anos de idade, lançamento para o ataque e ele larga o braço. O famoso picolé de osso no rosto do Kevin Rodrigues, sem bola. Se o VAR chamar, corre risco de expulsão. E o Flamengo com o dobro de faltas do Del Valle, 16-8. Pilhadíssimo o time do Flamengo. Baltec Antigoteira Nacional gerou seu telhado à parede. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 28 jogados deste segundo tempo. A torcida do Flamengo tenta empurrar um pouco mais o Mengo. Placar de 0-0 no agregado com 1-0 do jogo de ida. O título está ficando com o time equatoriano. Sai jogando Independente Del Valle. Schunk despacha para o campo de ataque na meia direita. Toca de cabeça, Varela completa no círculo central do gramado. Everton Ribeiro tentava o passe para Gerson. Essa bola não chega para o Gerson, mas chega para Rodrigues. Domina Kevin Rodrigues pela meia direita. Ele está trabalhando com Rui. Volta a jogada ainda mais atrás para Fernandes. Fernandes lá atrás pela quarta zaga. Carabarral na função pelo zagueiro, tranquilo, sai jogando por baixo. Não tem pressa, Independente Del Valle. Puxa pela meia esquerda mais uma vez. Vem para o domínio Caicedo. Caicedo por dentro na interceptação do Flamengo. Essa bola vai voltar pela quarta zaga para Fabrício Bruno. Na meia direita ele recua dentro da grande área para Santos. Santos despacha para o campo de ataque sem brincar. Briga pela bola, Pedro. Toca de cabeça, Pedro na primeira, na segunda, mais alto que ele. Corta a marcação. Chega bem Pederano. Aí Sérgio jogando Independente Del Valle. A bola chega na meia esquerda para Caicedo. Caicedo por dentro para o Kevin Rodrigues tentar armar para bater no gol. Não chuta. Solta pela ponta, para Arroios, Landazuri chegou antes para cruzar na boca do gol, Santos no alto para fazer a defesa, Soler. Sai soberano o goleiro do time do Flamengo para evitar o pior, e agora o Flamengo tenta puxar o contra-ataque, dorme no ponto, o Thiago Maia desce de novo a equipe do Del Valle. Dormiu agora na descida o Everton Ribeiro, e a falta não veio. Relógio vai marcar 30 jogados. O Flamengo empata em 0-0. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Final da Recopa Sul-Americana no estádio do Maracanã. 30 jogados do segundo tempo. Flamengo 0. O drama segue. Independente Del Valle também 0. Bruno Mignossi. Martelinha, Ponte Preta faz 4-0 sobre o Fluminense. Vai avançando com propriedade para a próxima fase. E além disso, para a Libertadores, o Sporting Cristal faz 5-1 sobre o Nacional do Paraguai e avança na fase preliminar da Copa Libertadores. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Flamengo desce para o campo de ataque, relógio marca agora 31 minutos jogados deste segundo tempo. Vem Flamengo pela meia esquerda, Everton Ribeiro por dentro, de primeira para Gerson, Gerson pela meia direita, é para Varela. Varela vai cruzar na boca do gol de peito, cortou a zaga do Independente com Garcia. e bota pra fora em lateral pro Flamengo. Tem pressa o Flamengo, tem pressa o Varela. O placar de 0 a 0 não interessa o Mengão. Só na Telha Norte você encontra a solução completa para a sua obra e garante as melhores ofertas e as maiores variedades em produtos de qualidade. É Telha Norte. Lateral já cobrado, o Flamengo tem pressa na meia-direita. Gerson domina, puxa pra perna esquerda na entrada da grande área, pediu, domina Ayrton Lucas, prefere voltar mais atrás no círculo central do gramado. Davi Luiz domina, gira o jogo pela meia-direita, é pra Everton Ribeiro, adiantou na ponta, na quina da grande área, pela meia-direita pra Varela, Varela pra Arrascaeta. Varela passou, pediu a falta, o juiz mandou seguir. Segue a bola com o Flamengo, Arrascaeta na meia-direita, caprichou, levantou na segunda trave pro Pedro, no alto, Ramires pega mais uma. Fica com a bola o goleiro do Independente Del Valle, Solé. Fica de novo com a bola, lançamento para dentro da área. O goleiro Ramires, com muita tranquilidade, encaixa a bola, faz a defesa. O Flamengo continua sofrendo para encontrar o último passe. O Del Valle segue cozinhando a partida. Com este resultado, o time equatoriano vai levando o troféu da Recopa Sul-Americana para casa. O Del Valle ajustou a bola aérea. O goleiro não sofre mais como sofreu na primeira etapa. E o Flamengo parte para o desespero. Como é que o Flamengo está jogando? Bola na lateral e cruzamento para a área. Quando a bola tem que circular no meio, o Gerson tem que entrar para tocar a bola para Everton Ribeiro e Arrascaeta. O jogo é nos dois. Quer chegar com mais segurança? Então chega mais com Nakata. Marca líder em suspensão, tudo azul. Tudo Nakata. Flamengo vem para o campo de ataque. Everton Cebolinha puxa pela meia esquerda. Escapou, levou para a linha de fundo. Dentro da grande área, cirúrgico. Limpou na bola, Carabarral tira. Bom desarme do jogador do time equatoriano. Mas na sequência ele saiu jogando errado. Ayrton Lucas domina pela meia esquerda. Rola por dentro para Gerson. Gerson fatiou na ponta para Varela. Dentro da grande área, subiu, testou de cabeça. Cai no meio da área, pede o pênalti, o árbitro manda seguir. Volta a bola para Fabrício Bruno, único jogador de linha do Flamengo no campo de defesa. Fabrício adianta pela meia direita para Gerson. Gerson domina, é pressão do Flamengo. Flamengo querendo o primeiro gol. Gerson por dentro para Everton Ribeiro. Everton inverteu mal. Passe errado, agora segura. Desce Independente Del Valle. Puxa Kevin Rodrigues, passadas largas por dentro. Cruza a fronteira, soltou pela meia esquerda. Adiantou Royos para Kevin dentro da grande área. Davi Luiz. Davi Luiz por baixo. Na cobertura, Davi Luiz tira pro Flamengo. Na sequência, de novo, perdeu o Everton Ribeiro. Tá esgotado o Everton Ribeiro. Tá esgotado, certo, o capitão do Flamengo. Domina mais uma vez o Independente Del Valle na meia esquerda. Relógio vai marcar Martelli, já 35. Pretzel. Importante essa tua sublinhada, porque fisicamente o Flamengo não se preparou bem até agora. Tá ganhando físico, tá ganhando preparo físico ao longo da temporada já. Ah, mas é o início, a temporada é o início, mas já tem mais de 15 jogos aí o Flamengo. Unindo tudo, já tem mais de 15 jogos. Não é uma demora, não, Pretzel? Não, mas é que você acha que é natural? O Flamengo planejou mal. Deu muitas férias, né? Férias longuíssimas para os seus jogadores. Dinheiro parado na poupança e dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. Placar de 0 a 0, Flamengo Independente Del Valle. No agregado, 1 a 0 é pro time equatoriano. Com 1 a 0 conquistado no Equador. Com 1 a 0 conquistado em cima do Flamengo. Lateral para o Independente Del Valle, já marcado pela meia-direita. Vem para fazer a cobrança, acabou de entrar em campo. Landassuri, o torcedor do Flamengo sai cantando. Vai tentando apanhar o Mengão. Quase 35 jogados, Landassuri domina pela meia-direita. Rente a marca da Cal, tentou o passe por dentro, passe errado. O passe errado não foi legal, Royos sai jogando o Flamengo. Bota para fora, Ayrton Lucas tira. Mais um lateral para o time equatoriano. Mateuzinho vai entrar. Daqui a pouco, camisa 34 no gramado. Vou tirar o Varela que está exausto, né? Já tem amarelo também. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídos do país. Acesse Braspress.com. 35 jogados, eu repito para você, 35 jogados deste segundo tempo, 0 a 0 o placar do jogo. Flamengo desce para o campo de ataque mais uma vez pela meia esquerda. Ayrton Lucas vem por dentro, chapa a bola para Arrascaeta. Arrascaeta gira o jogo pela meia direita, entrega para Everton Ribeiro. O capitão rápido, rasteiro e ligeiro, solta pela ponta para Varela. Varela para Everton Ribeiro. Gerson perde a bola livre. Everton preferiu lançar para o meio da grande área, para ninguém. Fernandes no alto tira, corta de cabeça, a bola volta para Gerson pela meia esquerda, aciona curtinho para Ayrton Lucas, rola a bola nos pés de Everton. Cebolinha para Ayrton Lucas, o bolão na linha de fundo. Ayrton chegou, cruzou, explode no Carabarral e vai pela linha de fundo. Tá marcado o escanteio para o Flamengo, bater na meia esquerda, Soler. E o Flamengo tem pressa, mas agora vem alterações no time rubro-negro. Sai com a número 7, Everton Ribeiro, esgotado, capitão do Flamengo, para a entrada do 40, Matheus Gonçalves, cria da base do Mengão. Também já posicionado o número 34 o Varela e mandou seguir depois das alterações. Só Matheus Gonçalves em campo. Não entrou. Placar não entrou. De 0 a 0. Matheus Gonçalves também não entrou, hein? Bem observado agora. E o Everton Ribeiro vai cobrar a lateral. Vai cobrar o lateral pela meia esquerda. Já cobrado o Everton Ribeiro. Volta a jogada para Ayrton Lucas. Relógio marca 36 jogados. Insiste o Flamengo. Ayrton por dentro para Gerson. Gerson pela canhota. Para Everton Ribeiro. Fatiou. Vai chegar. Gabigol chegou. Testou. Fraquinho pela linha de fundo. Longe do gol em tiro de meta para Independente Del Valle, Soler. E agora sim as alterações do time do Flamengo. 7, Everton Ribeiro deixa o gramado para a entrada do 40, Matheus Gonçalves, atacante, 17 anos de idade para ele, e sai com a 2, Varela, para a entrada do 34, Mateuzinho, outro cria da Gávea. O Everton Ribeiro ficou exausto, né? O Varela também estava morto e o Ayrton Lucas também tá, não se aguenta mais em pé. Então o Flamengo, no prejuízo físico, faz as mudanças. Eu não me lembro desse Matheus Gonçalves, é da cria da base, mas não jogou muito pelo profissional. É peitudo o Vitor Pereira, não quis nem saber, né? Vai jogar o menino, deve estar treinando bem, bota na decisão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 37 jogados deste segundo tempo, corre contra o tempo, o Flamengo perde o jogo no agregado para 1-0, empata em 0-0 no estádio do Maracanã. Domina Everton Cebolinha pela meia esquerda, ele escapa da marcação do Kevin, faz a finta, abandona a ponta, vem por dentro, dá para cruzar, segura o Everton Cebolinha, inverte o lado do campo, chama para o jogo mais uma vez pela meia direita, pediu o Mateuzinho, recebeu o Mateuzinho, solta a bola na quina da grande área, puxou para a canhota, cruzamento no primeiro pau, subiu a marcação e tira. Só dá Flamengo na pressão. Só dá o Flamengo querendo o primeiro gol. Davi Luiz domina no campo de ataque na meia esquerda. Empurra para Ayrton Lucas. O torcedor do Flamengo vem junto. Vem junto a massa rubro-negra. Matheus Gonçalves tenta o passe por dentro para ninguém. Corta o zagueiro. De zagueiro para zagueiro. Volta para Davi Luiz. Sobe o volume o torcedor do Flamengo. Acredita, vai até o final. Torcedor rubro-negro. Inverte o lado do campo na meia direita. Bola é boa. Matheus vai cruzar na boca do gol. Desvia na marcação do Caicedo pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Flamengo, bater na ponta direita, Solan. Na pressão total do time do Flamengo, na bola parada, e vem o garoto, 17 anos de idade, Matheus Gonçalves, vem no corner, Fabrício Bruno e Davi Luiz na área. Partiu para a bola, levantou na primeira trave, passou pelo Fabrício Bruno, tira a marcação, briga Caicedo pela bola, perdeu.